Nesse mesmo dia, há um ano atrás, saía nos cinemas brasileiros Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. E esse filme marca o fim de um começo. Começo de uma nova era. A era Disney em Star Wars. Então, depois de um começo nostálgico, chegando ao meio extremamente divisível e a um fim muito decepcionante, eu acho que vale a pena olharmos para trás. Para fazer essa análise, eu chamei meu amigo Microfonão, recorrente lá no podcast Frost Hunter, para a gente poder olhar, comentar como chegamos a esse ponto, como se deu início a essa trilogia, a jornada até o primeiro filme, os momentos pós-filme e entre os outros filmes, colocar em perspectiva a nossa visão, que vai de 2012, quando a Disney anunciou que adquiriu a Lucasfilm e, por consequência, a propriedade intelectual de Star Wars, até o dia de hoje, 19 de dezembro de 2020, quando o episódio 9 completa um ano. Então sente-se, relaxe, pegue seu sabre de luz e use a força, mas tome cuidado para não cair pro lado sombrio. Enquanto o Microfonão e eu discutimos o fim da trilogia sequel de Star Wars, um ano depois. Mas eu queria saber, Microfonão, onde você estava quando foi anunciado a compra da Lucasfilms pela Disney, lá em 2012? Cara, então, 2012 não, foi 2012? Foi 2012, 8 anos. Caraca, não, mano, eu tenho pra mim que a gente tava, que eu tava na escola, cara, e que eu acho que eu falei contigo, inclusive, que eu vi na internet, no intervalo. Ah, pode crer, eu não lembro que você falou isso, mas eu lembro que isso tinha rolado, eu fiquei desacreditado. É, mano, eu falei com você, tipo, mano, você não acredita. Mas quando rolou a compra da... Assim, quando anunciaram, né? Porque o processo deve ter começado, tipo, em 2011, sabe? Só que só foi anunciado em 2012. Uhum. Aí, quando veio o anúncio de que ia fazer uma nova trilogia, eu já, na época, eu tinha uma noção de que, tipo, eles vão desconsiderar muita coisa. Pra eles poderem ter liberdade criativa, sacou? Não, assim, é... Bem, foi o começo da dominação mundial da Disney, né, cara? Que resultou na bosta que a gente tá vivendo hoje em dia. E é o capitalismo funcionando, né, na sua plenitude, mas... É, detalhes à parte disso, cara. O que você acha dessa decisão que a Disney, desse rumo que a Disney tomou de, enfim, ignorar tudo que já tinha sido feito antes em universo expandido e construir algo novo? Eu entendo, mas eu acho que o universo de Star Wars como um todo perdeu bastante coisa. Porque assim, tinha a trilogia original, aí tinha bastante coisa que acontecia depois, entre os filmes, e coisa que acontecia muito antes, tipo, 20 mil anos antes dos eventos lá da Batalha de Yavin. Aí então saíram os prequels, que por mais que eles assim tenham sido não tão bem executados, eles reinteressaram o público por Star Wars e trouxeram uma nova geração de fãs. Eu, incluso, você também disse. Você não... Não foi você que... O primeiro filme que você viu foi o Ameaça Fantasma? Foi, exatamente. Então, eu, você, o Rafael, lá do Frost Hunter. E também, assim, agora, tipo, ele pôde expandir pra todos os lados. Ele podia expandir muito tempo no futuro, entre episódio 3 e 4, entre episódio 2 e 3. É compreensível porque eles tinham que ter muita liberdade, sabe? Porque já tinha muita coisa feita antes, assim, da compra da Disney. Tinha muitos jogos, tinham muitos quadrinhos... Tinham muitas séries. Tanto que o que eles consideraram era os 6 filmes que tinham saído, a série Guerra dos Clones e todo o material lançado a partir de 2014, para eles poderem organizar. Então, nesse processo, muita coisa se perdeu. É, o que eu acho, assim, bacana, né, no que foi isso, essa movimentação da Walt Disney de compra da Lucasfilms, né? Que eles não compraram só Star Wars, né? Eles compraram também Indiana Jones. Na verdade, foi um pacotão, porque eles levaram, como você disse, Indiana Jones, Star Wars, mas eles também levaram a Industrial Light and Magic, que era o estúdio de efeitos especiais do George Lucas. É, uma das empresas mais importantes no ramo, né, de Sim. efeitos especiais no cinema. Realmente, assim, importantíssima. Fazia, tipo, acho que, se não me engano, eles trabalharam, assim, pra filmes até fora mesmo da Fox, que era a distribuidora dos prequels. Eles trabalharam em Exterminador do Futuro 2. Uma porrada de filme, assim. O portfólio deles é gigante. É. Assim, você acha que... Isso é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Você acha que essa trilogia sequela, ela existiria caso não fosse essa movimentação da Disney em relação ao enfim, a compra da Lucasfilm? Porque eu tenho essa impressão que, cara, não sei, né? Eu, assim, porque tem alguns detalhes que eu lembro que rolavam muito esses boatos de que quando o episódio 5 tava pra sair, o George Lucas tinha na cabeça os 9 filmes. Uhum. Ou pelo menos os 6 primeiros filmes, vamos supor assim. Ele tinha, né, cara? Só que aí as coisas foram mudando, sabe? Acho que, se não me engano, com perto disso, entre o Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataca, ele passou por um processo de divórcio sinistro. Aí ele meio que começou a culpar a própria franquia, a dedicação dele ao trabalho por ruir a família dele. Aí ele meio que capou um pouco o episódio 6, tanto que, assim, em um filme morrem 2 vilões, que é o Imperador e o Darth Vader. Aí depois ele ficou um tempo aposentado, porque ele não fez nada, sabe? Ele trabalhava muito como produtor executivo. E nesse tempo ele conseguiu. E nesse meio tempo ele ganhava dinheiro com um bonequinho e licenciando. Quando ele volta pra fazer os prequels, e foram que foram, assim, eu gosto pessoalmente, apesar dos defeitos. Já se adiantando em relação à trilogia do sequel, né, trilogia sequela, a gente pode falar que em termos de atuação é a melhor, né, cara? Sem dúvida. Star Wars nunca foi um primor, assim, de direção, de atuação. Enfim, tem vários aspectos ali técnicos que são questionáveis. Uhum. Mas também tem aquela questão, e aí a gente já entra numa outra discussão, até que ponto era válido, né, ou era necessário se fazer uma trilogia sequel, porque o que o George Lucas já falou e o que muitos fãs entendiam é que Star Wars era basicamente sobre Anakin Skywalker. Sim. O que faz total sentido quando você pensa que a série começa com ele e até o episódio 6 acaba com ele, né? É, não, assim, depende do contexto, porque, por exemplo, a trilogia original, ela é sobre Luke Skywalker. Quando você adiciona a trilogia prequel, a história vira sobre o Darth Vader, porque o foco dessa trilogia prequel é o Darth Vader, e da relação dele com Obi-Wan, o romance escondido dele com a Padmé, e como ele caiu pro lado sombrio. Uhum. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas eu acho que, mesmo no primeiro filme, o Darth Vader, ele assume uma posição ali de certo antagonismo central, sabe? Até pela relação que ele desenvolve, por exemplo, com o Obi-Wan Kenobi, né? Que isso já tá estabelecido desde o princípio. E tudo mais, a gente sabe que realmente é essa história de que o George Lucas, ele tinha tudo planejado desde o início, é meio... É mais ou menos. É, não, assim, ele deve ter tido um conceito, mas isso foi mudando muito conforme o tempo, sacou? Não, com certeza. O que era natural. Não, é natural, sabe? Às vezes você tipo, conversa com, sei lá, com um dos co-roteiristas e fala, isso aqui seria interessante. Só que às vezes o co-roteirista sai, outras coisas entram, sabe? Você tem novas referências e as coisas vão mudando. Porque quando sai os prequels pela primeira vez, e tinha aquelas pequenas contradições, tipo, o Egon Jinn, o Anakin ser muito jovem, o Obi-Wan não tá interessado no começo, começava a ficar muito claro que a ideia não tava muito pronta, sabe? É, eu ouvi uma explicação certa vez na internet que talvez faça total sentido e talvez tenha até influenciado na qualidade geral dessa trilogia, pra bem ou pra mal, de que é o George Lucas, ele é um grande argumentista, não é um grande roteirista. Ele até tem momentos assim, sabe, cara? Por exemplo, se vocês verem um filme como American Graffiti, Loucura de Verão. É, Loucura de Verão aqui no Brasil. E tem também aquele THX-1138, né? Eu acho que é isso, né? E, tipo, é um bom diretor. Mas o fato é que ele é um bom diretor. Só que Star Wars, principalmente Star Wars 1, né? É um filme daquilo, né? Um filme meio que feito de maneira... Não vou falar independente, né? Mas é um filme meio que feito na raça, entendeu? Uhum. Então, a partir dali, as coisas foram se mudando. E o grande questionamento dos fãs sobre a possibilidade de uma nova trilogia era justamente essa. O que se faz, né? Qual a história que vai se contar? Porque, na verdade, seja dita, gente. A gente queria ver mais Luke, Han Solo e Leia, tá? A gente queria ver mais Star Wars no cinema, sabe? Nem necessariamente precisava ter Luke, Han Solo e Leia, sabe? Isso seria um bônus, sacou? Não, com certeza, mas eu acho que a parte, e eu falo por mim até, tá? Eu acho que parte da motivação central era óbvio, né, ter mais Star Wars no cinema e ver Luke, Han Solo e Leia. Até porque, por mais que a gente saiba, né, a gente tem uma ideia de como as coisas ficaram ali no episódio 6, mais ou menos, você não tem muita noção do que vai ser o universo a partir dali, né? E isso era uma coisa interessante de especular. Por isso, até, eu acredito eu, que, por exemplo, a trilogia lá dos livros, né, que fez muito sucesso... Trilogia do Tron. Exato, que era escrito pelo Timothy Zahn, né, que foi... Isso. Eu acho que ela fez muito sucesso por conta disso, porque ela realmente abre uma possibilidade de você, pô, explicar o que aconteceu depois. E se tinha muito essa curiosidade, né? E talvez até por isso, eu penso que os filmes prequels, apesar de eles terem várias falhas, eles não tenham sido tão interessantes assim, porque por mais que eles tenham revivido Star Wars em termos de engajamento, eles não foram filmes que tivessem tanto aquela questão que o Star Wars clássico tem, que é a dinâmica de personagem, sabe? Porque, sabe, aquele senso de aventurona... Que é muito o espírito do Star Wars, e sejamos honestos, tá? A política, o world building é legal, mas a gente gosta de Star Wars pela aventurona mesmo. Sim, sim. Já chegando assim na trilogia, né, já me adiantando um pouquinho, é o que particularmente me faz gostar, com ressalvas, desses filmes, porque eu acho que eles conseguiram resgatar o sentimento do que fez a gente se encantar por Star Wars. Claro que cada um vai ter uma relação muito específica com a franquia, mas eu gosto de Star Wars por esse senso de aventura que tá muito intrínseco ali na trilogia clássica, sabe? Que eu acho que isso até hoje é imbatível. Uma parada também, comentando já e dando destaque pra isso nesse senso, é que o George Lucas, ele tinha uma visão mais ou menos, né? Ele começa a ter uma visão mais ou menos em 2011 pra poder reaquecer o interesse em Star Wars, que é quando a Disney resolve comprar. Uhum. Ele tinha uma visão, vi uma entrevista dele, tem até essa entrevista no YouTube com um cara, que ele queria fazer um design novo. Só que a Disney queria fazer um design mais retrô, que foi o que acabou sendo no final das contas. Uhum. Só que ele não discutiu muito, porque, se eu não me engano, na época, em 2012, ele descobriu que ele ia ser pai de novo. Então ele encarou como um divórcio, sabe? Ele segue o caminho dele, a Disney segue o caminho com a franquia dele, mas ele sempre via a franquia como os filhos dele. Tanto que em um dado momento, quando ele viu que a Disney não estava dando muita ideia comprando muitas ideias que ele estava dando, ele chegou a comentar que tinha vendido a franquia para escravagistas brancos. Isso foi depois da estreia do episódio 7, né, cara? E, cara, isso pegou muito mal na época, que ele teve que vir a público. Ele chegou e comentou, né, não é bem assim e tal. Acho que, se eu não me engano, essa entrevista, eu posso estar errado se essa entrevista aconteceu antes, mas o upload desse trecho, pelo menos, é de 2018. Então já deve ter uma coisa ali mais alinhada, por exemplo. Então acho que, assim, tem um sentimento desse, sabe, que é tipo, eu quero agradar o público antigo e não quero fazer nada muito novo, pelo menos. E tem essa coisa que, tipo, o episódio 7 era uma resposta mais ou menos aos prequels, que, sabe, por desagradar uma parcela significante dos fãs e do público. Então eles queriam resgatar os sentimentos da trilogia original. Aí chega o episódio 8, que ele é uma desconstrução do episódio 7 e da trilogia original como um todo. E finalmente chega o episódio 9, que é uma resposta ao episódio 8. Rapaz, né? Então, a gente fala que o George Lucas, ele não teve uma... muita... Ele não fez um planejamento muito grande da franquia, mas a Disney também não fez, né, cara? Não, mas assim, por exemplo, o George Lucas, ele, por mais que de fato ele não tivesse um grande planejamento, em especial na trilogia original, ele encaixava direitinho as coisas, sabe? Ele tornava as coisas que você... beleza, sabe? Isso aqui ficou um pouco esquisito, mas encaixa. A Disney, por outro lado, ela fez o seguinte: precisamos lançar blockbusters de Natal um por ano. Então ela entregava um filme para cada diretor, tanto que de 2015 a 2019 saíram 5 filmes seguidos, cada um com um diretor diferente, no primeiro momento, sabe? O planejamento. Aí depois o J.J. Abrams veio e fez o último filme, ele fez o primeiro filme e depois voltou para fazer o último. Mas assim, a gente pode, eu acho que a gente vai retornar nesse assunto mais pra frente, mas pelo menos na questão da trilogia principal, né? Original, no caso. Que é a grande história, exato. Não, na trilogia principal dos ciclos. Ah, os ciclos. Você tinha um planejamento ali que ia encaminhar para um dado ponto. Sim. Tá? Tanto que quando a gente vai ter ideia do que seria o episódio 9, se não fosse pelas mãos do J.J. Abrams... Então, isso é questionável também, mas tudo bem, continuamos. Não, exato, mas assim, do que saiu de concept art, e isso é confirmado que é verdadeiro, que acabou não sendo filme, tinha uma percepção bem clara de que as coisas elas estavam indo para um ponto... E que esse ponto ele estava sendo construído em conjunto, entendeu? A partir, né, óbvio, do que foi deixado, né, por cada diretor, mas estava sendo assim construído de uma maneira meio orgânica. Uhum. Tá? E, então, mas o problema é que alguma coisa aconteceu lá no meio, e isso é uma coisa engraçada, já que você falou do filme ser meio que uma resposta ao episódio, aos episódios, né, da trilogia de prequels. Uhum. Isso, cara, me mostra muito que, assim, mal é mal, tá? Star Wars ainda tinha muito a visão de autor, sabe? E não é que os filmes novos, eles não necessariamente o tenham, mas você via que era um produto de um autor, de um cara que estava colocando suas ideias de uma maneira muito... muito específica, tá? E mal ou bem, aquilo é produto de George Lucas, o que conferia uma certa integridade, um senso estético. Eu acho bacana essa coisa do... A gente vai comentar da questão do design, né? Mas eu gosto de como George Lucas ele pensa o design, né? E como isso também ajuda a contar o world building. E, cara, meio que nos filmes da Disney, isso virou uma questão de apelo nostálgico, né? Sim, sim. Tem isso, porque assim, muito do design que a gente vai ver nessa trilogia é praticamente reciclado dos designs originais, ou então dos designs do Ralph McQuarrie, que era o cara que fazia as artes pro pessoal dos efeitos especiais. São artes bonitas, inclusive. Se eu não me engano, o Cassex Wing do Paul Dameron é chupado e escarrado desse design. Ah, sim, sim. Faz todo sentido. Mas acho que a gente já pode entrar no que é o episódio 7 propriamente. Primeiro, o que você acha da escolha do J.J. Abrams? Não vamos falar do J.J. Abrams no episódio 9, por enquanto. Não, sim. Mas esse filme. Então, J.J. Abrams, também conhecido por ser um dos co-criadores de Lost, e ser o cara responsável... Não diria... um dos caras responsáveis por introduzir Star Trek nos cinemas... Eu lembro muito bem disso na época, assim, tipo 2014, 2015, quando saíam os trailers de Despertar da Força. E tinha muito essa questão do mistério, porque se você vê os trailers sem ver os filmes, você não tem muito uma ideia do que vai acontecer, sabe? Só tem a ideia que, de fato, houve um despertar da Força em alguém. Não ficava muito claro quem era. Os trailers muito davam a entender que era o Finn. Então esse filme ele joga muito no mistério, sabe? O quem, qual a relação de quem com quem, o que vai acontecer, assim, no começo, claro. Não, eu lembro que eu vivenciei esse filme de uma maneira muito, cara, muito forte, velho. No hype mesmo, sabe? Porque era aquela coisa de, putz, né, vamos ver de novo Star Wars no cinema. Cara, a escolha do J.J. Abrams eu acho que foi uma escolha muito segura nesse sentido, porque ele tinha feito a reintrodução de Star Trek nos cinemas, né? Eu gosto muito dos filmes novos de Star Trek. Gosto realmente, gosto do trabalho que ele fez. E eu fiquei muito feliz, cara, quando anunciaram ele. Mas, olhando em retrospecto, a gente pode pensar que foi uma escolha também meio covarde. Porque o J.J. Abrams, ele tem muito esse estigma. Hoje em dia ele perdeu até um pouco, né? Mas ele sempre teve esse estigma de ser o sucessor espiritual do Steven Spielberg. E não à toa, inclusive, os dois se aproximaram muito em várias produções, né? Sim, sim. O J.J. Abrams, eu acho que ele foi um desses caras aí responsáveis por fazer com que tivesse esse revival de anos 80 no cinema. E então, assim, ela é meio covarde, mas ela é uma escolha muito... muito propícia para a proposta do filme, que era ser um revival do que foi o episódio 4. Isso, né? Isso. E isso foi uma das críticas que muita gente fez, e muita gente que até hoje não gosta muito do filme por conta disso, dele ser muito ele foi muito feito pra agradar os fãs antigos e introduzir uma geração nova. Então ele encaixa perfeito, porque ele, de certa forma, no comum todo, ele é soft remake do episódio 4. Sim, sim. Porque você tem todos os elementos ali. Você tem o piloto que tá fazendo sua estreia, você tem o caído pro lado sombrio, você tem a criança que não veio de lugar nenhum, você tem o droid que tá carregando uma informação importante, no caso do episódio 7 é o mapa que leva o Luke Skywalker. Você tem a estação, a mega estação, no caso é a Starkiller, também conhecido como Estrela da Morte 3.0. É, exato, exato. A Starkiller é um negócio, assim, que depois vai ficar pior, inclusive, né? Vai adiantar nesse detalhe. É, não, sim, mas a gente já chega lá. Mas assim, o Star Wars, o Force Awakens, é um filme que eu gosto. Eu também gosto. Assim, acho que é poucas pessoas que, tipo, falam de verdade, eu não gosto desse filme. Porque ele é um filme muito seguro até. É. Eu acho que, de certa forma, também era o que a gente estava precisando na época, entendeu? Não, sim, sem dúvida. É claro que, enfim, eu acho problemático o fato da Rey, que é a personagem nova e que vai ser a protagonista dessa trilogia, a gente pode viver, ela morar num planeta que... Gente, desculpa, aquilo ali... É Tatooine. É Tatooine purinho, porque, gente, não é possível que numa galáxia tão grande, porra, vai ter... dois planetas que sejam praticamente iguais, entendeu? É. Porque tudo assim, areia. E é uma decisão que eu fui pensando assim, putz, legal, mas precisava, podia colocar, sei lá, no mínimo numa selva aleatória. Numa mina de minérios, sei lá, alguma coisa assim. É, e é muito óbvio que ela vai ser a protagonista, porque você olha, cara, você já tá vendo, pô, você já tá vendo ali o look, sim, né, cara? Tipo, é o protagonista que surge do lugar nenhum e vai virar o grande... O Luto Anakin, né? Tem um potencial dentro dele escondido e sonha com as estrelas. Todos os três sonhavam com as estrelas. É. E assim, funciona, mas você pensa assim, putz, podia ser um pouquinho mais diferente, né? Mas eu acho que, assim, cabe a gente contextualizar primeiro, né, o que se deu no universo... De maneira geral, porque eu acho que o próprio enredo, de certa forma, e a maneira como eles vão situar o momento do universo de Star Wars nesse período, ele já talvez deu um pouco de luz sobre aquele problema que a gente estava discutindo, né? De você não ter muito cuidado, né, na elaboração, porque basicamente é o seguinte, o filme se passa 30 anos depois da destruição da segunda Estrela da Morte. Isso. Em que você tem realmente. Você teve a derrota do Império. Isso. A Aliança Rebelde conseguiu restaurar a República Galáctica. Isso. Ao mesmo tempo se formou uma resistência. E a resposta à resistência foi a Primeira Ordem. Estou correto? É, exato, exato. Na verdade, assim, isso é uma coisa muito engraçada, porque tinha toda essa discussão, caraca, como é que tá o universo de Star Wars? Como é que tá? Porque, pô, eliminaram o universo expandido, né? E a ideia é basicamente de que, olha, o Império não acabou por completo, você tem a Primeira Ordem, que nesse filme é como se parte do universo, cara, ainda não tivesse aderido à República Galáctica. É, isso é uma coisa também muito esquisita, porque meio que, entre aspas, o status quo permaneceu o mesmo, porque ainda não tem a princípio. Não tem uma república muito forte, ainda tem a resposta, vamos dizer, uma sucessão imperial que é a Primeira Ordem, e os Jedi não conseguiram se reerguer, sabe? Ainda assim, sabe, é um grupo muito escasso, e só tem um representante significativo, que é o Luke Skywalker. É, na verdade, então, essa questão da Primeira Ordem é engraçado, porque no primeiro momento dá-se a entender de que ela foi meio que uma organização que se formou em segredo ao longo, né, dessas três décadas. O que acontece é que é o seguinte, quando você vai ver outros produtos do universo expandido que vieram após a compra da Lucasfilm pela Disney, e você tem livros, você tem... O The Mandalorian, ele se passa mais ou menos no intervalo, né, entre sim. Esse tempo, e você percebe que a coisa não é bem assim, é que realmente, cara, o Império, ele meio que foi fragmentado, mas você teve ali uma galera que ficou meio que... fiel aos princípios do Império, né? Então, eu não sei nem se eu colocaria a Primeira Ordem como uma espécie de resistência rebelde, porque não é bem isso. Você tem a República, né? A República Galáctica, que, na verdade, é meio que a Segunda República, que tá ali constituída e tal, e você tem a Primeira Ordem, que tem muita força, mas ela funciona meio que como um poder paralelo, vamos colocar assim, e que tem uma certa capilaridade, sabe? Tem uma capilaridade bem grande. E basicamente o que acontece, né? A Leia Organa, que agora é general, ela tá comandando uma resistência ao Império Galáctico. Então, essa resistência que eu me referi, na verdade, sacou? Não foi a Primeira Ordem sendo a resistência, sacou? Porque, entendi, mais ou menos assim, são nomes diferentes, mas quando você olha, são mais ou menos a mesma coisa. Assim, do que era da trilogia original, de certa forma. De certa forma, claro que assim, se você pegar materiais do universo canônico, vamos por assim, um novo universo expandido, você vai ver que tem várias diferenças e tal, mas dentro do que foi apresentado, pelo menos nesse primeiro filme, era a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. A dinâmica, ela não mudou quase nada, entendeu? Então, a questão política... Tanto que, assim, quando a gente sai do primeiro filme, a gente fica com mais dúvidas sobre a questão política do que outra coisa. Uhum. E na verdade, não é só do primeiro filme. Eu acho que essa é uma dúvida que se mantém, porque você entende que tem que a República, ela foi restaurada, mas você nunca saca muito de qual é da Primeira Ordem. Porque... Uhum. Sim, sem dúvida. Tanto que assim, a Leia, ela tá comandando justamente a resistência, porque a função da resistência ali é de desbaratinar a Primeira Ordem, de tentar realmente vencer esses focos que persistem do Império Galáctico, vamos colocar assim. Uhum. E aí, nesse contexto todo, é que você tem justamente o decorrer do episódio 7, né? Que, enfim, a guerra, ela não cessou, tá? Vamos colocar nesse aspecto, porque a República, ela foi restaurada, mas você tem focos ainda do antigo regime que resistem. Sim. E eles estão se articulando para dar um golpe na República Galáctica. Nesse sentido, a gente vai ser apresentado a três novos personagens que vão ser os protagonistas, né? Que é o Poe Dameron. Que é o nosso piloto, no caso. É, exato. O Poe Dameron, ele é o... Antes de você mencionar o Finn, a gente tem a Rey, que é, de novo, a criança órfã no meio do nada com potencial. Mas a gente tem um ponto fora da curva, que é o Finn, que é um ex-Stormtrooper, no caso. É, exato. E aí já tem uma coisa interessante, porque... Os Stormtroopers, na trilogia prequel, eles eram clones, né? Isso. Na trilogia original, na clássica, eu não lembro se eles eram clones. Eu acho que não, né? Já são soldados. Não, assim, tipo, no universo expandido, eles são pessoas recrutadas, sabe? Existe uma academia de Stormtroopers. Sim. Assim, pelo menos é o que foi estabelecido no Rebels, por exemplo. A Primeira Ordem, eles raptam crianças, velho. Não, isso precisa ser pesado. Assim, eles raptam crianças pra eles serem os Stormtroopers. E o Finn, ele é um desses Stormtroopers. É. Mas enfim. E aí, cara, começa justamente nesse sentido, cara. Do Poe Dameron tentando encontrar o Luke Skywalker. E a partir disso a gente vai ter o desenvolvimento do filme, né? Sim. E dessa nova trilogia. O que eu acho interessante, particularmente, é que, assim, apesar de todas as batidas, eu acho que o J.J. Abrams, ele é muito, assim, ligeiro, cara, pra conseguir colocar os personagens e apresentar eles de uma maneira muito orgânica e muito rápida, né? O ritmo desse filme é um ritmo, assim, meio alucinante. O filme não para, né, cara? Ele tem seus momentos de respiro, mas, de modo geral, ele tá lá no talo, né, cara? Tá, sim, assim, sabe? Sempre... Isso é legal. E o filme, ele também não para pra ficar te explicando muito sobre o universo. Ele vai te apresentando no decorrer da história, e você vai pegando. Sim. Também ele faz uma coisa muito boa, não sei se é mérito muito do J. Abrams, mas ele não te cobra ter assistido os filmes originais, que é onde eles estão mais ligados, assim, de certa forma. Sim, sim, sim. Ele te recompensa se você já assistiu, mas ele não te cobra em nenhum momento. É. O que eu acho bacana, cara, é que assim, ele também consegue, eu acho que já estabeleceu os personagens de uma maneira muito clara e muito certeira, sem precisar de muito texto ou coisa do tipo, pra você entender qual é a motivação dos personagens. a gente vê o Kylo Ren. A entrada do Kylo Ren é muito massa, pô. E aí tem as, e aí o Paul Dameron vai atirar nele, cara. Ele para o tiro no meio do ar, cara, com a porta. E fica parado, cara. Fica parado o facho de laser, né? É muito massa, cara. E aí o Paul Dameron vai lidar na própria seu droid, que é o BB-8. Que é um personagem que também ficou bem icônico, né? Dentro da franquia Star Wars. Eu usaria dizer que o BB-8 está tão icônico quanto os outros robôs. Sem dúvida. Putz, também como não vai ficar, né? Aquele robô é muito fofo, convenhamos. Não, e ele, pra fazer de drone, por exemplo, ou de controle remoto, é muito tranquilo. É, exato, exato. E aí tem uma coisa interessante, com quando já chega na primeira ordem, atirando, fazendo arregaço, chega o Finn junto, né? Chega o Finn e chega a Phasma também, aqui. Personagem que também tem uma introdução interessante. Mas um dia a gente chega, mas uma hora a gente chega lá, né? Uma hora a gente chega lá. E aí, cara, assim, é interessante porque tá rolando toda aquela cena de violência e você percebe que o dos Stormtroopers, ele tá totalmente, cara, totalmente desnorteado, assustado com aquela violência, né? Porque ele vê um companheiro dele morrendo, cara. O companheiro mancha o capacete com sangue. Exato, exato. E aí o Finn, ele fica, assim, desesperado, cara, com aquela cena, com aquela matança toda. Tanto que o Kylo Ren, ele manda os Stormtroopers atirarem, né? Matilharem as pessoas que estão naquele vilarejo. E ele se recusa a fazer isso, cara. E ele se recusa naquela, ele não faz, né? Ele tá no meio e não faz. Ele faz, só que ele aponta a arma, só que ele não chega a atirar. Exato, exato. E só pela expressão corporal mesmo do Finn, cara. O John Boyega, ele manda muito bem, cara. Eu acho que ele manda bem. Você já percebe que, cara, ele não é um soldado padrão. Ele já tá questionando tudo aquilo, né? E essa construção de personagem, eu acho ela muito bacana, cara. E eu acho bacana que o Finn, ele pega e fala, mano, pra mim isso não faz nenhum sentido, eu quero ir embora daqui. E aí, o que que é legal? É porque ele chega e se alia ao Paul Dameron, né, cara? Isso. E o Paul Dameron fala, por que você quer cara, o que você quer atrair a primeira ordem, sacou? E quer me ajudar a fugir? E aí ele fala, faz um discurso assim todo, não, porque eu aprendi que esse é o caminho errado. Aí o Paul Dameron vira pra ele e fala assim, você precisa de um piloto, né? Aí ele, Não, assim, acho que é um pouco dos dois. Primeiro que ele não quer fazer aquilo e meio que ele não tá se sentindo bem, tendo que, sei lá, atirar em civis, vamos supor assim. Sim, sim, exato, cara. E aí o que é bacana, na verdade, enfim, é que o Finn, ele não é movido muito por sentimentos altruístas, pelo menos nesse primeiro filme, né? Ele quer fugir, cara. Ele quer, tipo, não quero morrer na guerra. Só isso, né? Fica muito, muito evidente que ele é um cara que tá só querendo, tipo, fugir e ter uma vida de boa, sacou? Não, sim, não morrer sem na guerra. Esse primeiro momento, cara, que a gente é apresentado ao Finn, ao Kylo Ren, ao Paul Dameron e ao BB-8, né? Que foge com o mapa ali, o BB-8 não é capturado. E ele é bacana porque você vê realmente assim, a apresentação e a dinâmica de personagens. E, cara, em poucos minutos o JJ ele já consegue, assim, te criar aquele sentimento de brotheragem, sacou, mano? Assim, de você se sentir meio brother dos caras e você simpatizar, não com o Kylo Ren, evidentemente. É, você é mais ou menos que nesses 10 primeiros minutos você já consegue entender as motivações de todos os personagens principais. Sem ninguém dizer, tipo, sem, por exemplo, o Finn dizer, nossa, eu preciso sair daqui, sabe? Ele conversando, sei lá, com outro Stormtrooper, ou com a Phasma, ou sei lá, se o Kylo Ren lesse os pensamentos dele, ou coisa parecida. Sim, sim, sim. E lá ele encontra a Rey, né, que é uma, basicamente, captura de Scata, que tá vivendo lá, ela é órfã. Isso, e ela coleta peças, ela mora em um AT-AT caído e ela coleta peças de um destroyer imperial. Sim. Tanto que eu lembro que eu me arrepiei muito quando eu vi essa cena no filme, que ela pega o speeder dela e vai atravessando o deserto e ela passa por um Star Destroyer caído e toca o tema dela. Eu me arrepio toda vez que eu vejo essa cena. Eu acho que é o meu momento favorito dessa trilogia, ainda que isso não signifique muito, sabe? Mas eu acho que isso lhe invoca bastante o legado, assim, digamos, da trilogia original. Sim, sim. Ela andando, assim, porque ela fica como ela fica catando as coisas dentro do Star Destroyer, né? E ela se pendurando de um lado pro outro, cara, e saindo pelas turbinas do Star Destroyer. Isso. Cara, é muito legal porque você vê que o J.J. Abrams, ele tem um senso de escala ali, né, cara? Tem. E funciona muito pro filme, assim. Eu fico muito... Eu fico assim... É claro que a gente pode questionar várias coisas, mas eu acho que esse senso de referência, cara, é um negócio que realmente toca muito a gente, né? E... Sim, toca. É importante dizer que a Rey, ela encontra o BB-8 antes, né? Por isso que o Finn e ela acabam se esbarrando. E meio que rola, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Um desencontro, mas... uma conveniência, eles acabam tendo que se unir, né? Sim, porque o Kylo Ren descobre que o BB-8 tá com o mapa. Uhum. É, e eles colocam pessoas pra seguirem o, enfim, o BB-8, né? Procurarem em Jakku. E lá, enfim, BB-8 tá com a Rey e com o Finn, né? Eles são perseguidos. E aí é legal que esse momento, cara, esse momento é um momento que eu, no cinema, eu dei um riso, assim, apesar dele ser forçado pra caraca, que é que no meio da sucata, do planeta, tem o quê? Tem a nave mais querida da franquia, dá pra gente dizer assim, que é a Millennium Falcon, né? E aí começa toda a perseguição, assim. Cara, assim, vamos lá. É meio forçado você pensar que a Rey e o Finn... Tipo, tudo bem que a Rey, ela mexe com lataria e tal. Ela tem um conhecimento técnico. Mas é meio forçado você pensar que... Putz, né? Ah, meu Deus do céu. A gente precisa de uma nave. Só tem essa daqui. Quando você olha a Millennium Falcon, que tá, assim... Curiosamente, tá lá, né, cara? E... Convenientemente está lá. Exato, exato, né, cara? Porque esse universo, ele é muito pequeno. É, não, mas tem outra coisa também. Se passaram 30 anos, e em 30 anos acontece muita coisa. Exato, exato. E aí eles entram, e aí, como a Millennium Falcon foi ativada, o Han Solo, né, que a gente não tinha comentado ainda, nosso querido Han Solo, que é a volta... Isso. É, a volta do Harrison Ford pra franquia, né, depois dele falar mal de Star Wars todas as maneiras possíveis, ele volta. Ele só não falou mais mal de Star Wars do que o Alec Guinness, né? Não, exato, né? Mas o Han Solo, ele encontra, né? Ele e o Chewie encontram, e aí você já fica sabendo que, enfim, Han Solo e Leia estão separados. E que o Kylo Ren, no tal do Kylo Ren, né, ninguém mais, ninguém menos, é nessa hora que eles falam, né? É, pouco depois, assim, acho que depois da introdução do Han Solo, você é introduzido ao Snoke e o General Hux, e o Snoke dá a exposição de que Kylo Ren é o filho de Han Solo com General Leia. Uhum. É, isso de você ter uma espécie de genealogia dos Skywalkers, isso é uma coisa que foi bem... Veio bastante da trilogia Thrawn, né, cara? Sim, é porque tem assim, tem várias sucessões da trilogia Thrawn. Tinha o Jacen Solo e a... Esqueci o nome da outra, que eles são, assim, eles primeiro... A Leia e o Han, no primeiro momento, eles têm gêmeos. Então, o Jacen Solo, que acaba caindo pro lado sombrio, e a irmã dele, que eu esqueci o nome. É, mas então, isso que eu ia comentar. O Jacen Solo, ele, tipo, serviu de inspiração e, tipo assim, isso não é nem... Muito... Segredo, né? Pro Kylo Ren, cara. Que, enfim, é o novo vilão aí da trilogia. E assim, o que você acha do Kylo Ren, cara? Eu particularmente, vou ser bem honesto. Aqui, achei. Jaina Solo. Ah, sim. Tem uma filha do Luke também, não tem, cara? É um filho, é o Ben Skywalker. É, exato. Cara, eu não sei, eu tinha uma expectativa de que, pô, iam colocar... É filho de algum desses personagens em algum momento, né? Tanto que eu lembro que a questão que mais se especulou era: ah, será que a Rey é filha do Luke? Né? É, porque assim, no primeiro momento, assim, é possível interpretar que eles são irmãos. A Rey e o Kylo Ren, sabe? De certa forma. Só que quando ela encontra o Han Solo e o Han Solo não fala minha filha, ou quando o Snoke expõe que o Kylo Ren é filho do Han Solo, aí já mata, sabe? Ah, eles não são irmãos. É, mas não, mata entre aspas, né? Porque nesse primeiro momento a gente sabe que a Rey, ela foi largada no lixão de Jakku por algum motivo. Os pais deixaram ela lá e meteram o pé e foram embora, né, cara? E foram embora. Então, assim, fica aquela questão, putz, por que será que ela foi largada lá? Será que tem algum motivo especial? Não sei o que. É, não, mas eu acho que teria alguma coisa assim. O Han Solo, por pior que ele seja, por mais escroto que ele seja em alguns momentos, ele jamais abandonaria uma criança. Eu tenho certeza disso. Ah, abandonar não, né? Mas ele meio que largou a mulher depois. Mas se ele fosse deixar com alguém, ele teria deixado com o Lando. Eu não sei até que ponto isso é bom, cara. Né? É bem lembrado. Ainda mais o Lando depois do filme do Solo. É, rapaz, a gente descobre assim passado, não é? Não tem coisas que jamais devem ser vistas e ditas. O ponto é que, assim, cara, vamos ser bem honestos, o Han Solo, pra mim faz todo sentido o Han Solo ser largado a Leia, e porque o Han Solo ele ia ser um pé. Não, mas assim, depois que você descobre que o Kylo Ren é filho deles, você entende, é o filho que é pro lado sombrio, eles ficaram, sei lá, são que deve ter tido ficado um sentimento de uma amargura e de culpa, o Han Solo foi fazer o que ele sabe fazer de melhor, e a Leia foi lutar pelo que ela acredita. Totalmente compreensível. E tem outra coisa também que nos trailers não mostravam muito como estaria a relação do Han com a Leia. E isso é bastante uma quebra de paradigma, porque no final do Retorno de Jedi eles estão juntos. Sim. E rola essa ruptura. Em 30 anos aconteceu bastante coisa mesmo. Cara, então, isso é uma coisa que eu acho legal, porque, assim, personagens da trilogia clássica, velho, eles são tratados com muita reverência, mas ao mesmo tempo, a situação que eles são colocados é totalmente dispara da idealização que você fazia, cara. Porque é consistente com os personagens, ao meu ver, porque o Han Solo, cara, ele sempre foi um cachorro louco, que vivia meio lobo solitário, né? Eu digo meio porque sempre teve o Chewie. Aliás, comentário. O Chewie, o tempo fez muito bem a ele, porque o pelo dele fez. Tá no... Não tá nem com pelo branco, coitado. O cara tá com um pelo brilhante, bonito, cara. Pô, o cara tá bem, cara. O cara a tá expectativa bem. De vida de um Wookiee são 200 anos. Ah, pô, só melhora com o tempo, cara. O que não melhorou pra ele foi meio que a forma como a galera trata ele, porque tanto a galera nova quanto a galera velha tratam ele como se fosse o cachorro que atira. Caraca, mano, ela mentiu também, não se dá o respeito, vamos ser bem honestos, né? Putz, fila. Acho que é preconceito linguístico. Acho que só porque o tio não consegue mandar um alô, me dá a chave, ou faz isso daqui, a galera não trata ele com respeito. Eu acho que é puro preconceito. Ah, o Han entende ele, né, cara? O Han entende. Ou finge que entende, né? Ah, tá bom, tio, tá bom, vai. Vai. Sacou? Tá bom, entendi. Depois a gente faz, tio. Han, tio, e senta lá. É, cara, mas assim, eu acho bacana porque isso, porque o relacionamento do Luke com, do Han Solo com a Leia não deu certo, e é o relacionamento mais idealizado, mostra perfeitamente que o Han Solo, ele é um cara meio bem responsável, né, porque inclusive depois que dá a bosta do filho dele cair pro lado negro, ele foge, porque ele não consegue conviver com um fracasso, ferra um casamento dele, né? E o Luke Skywalker fugiu. Desapareceu. Né? E perdeu a ordem. Tem isso também. É, exato. Agora, uma coisa que me incomoda um pouquinho é porque o Han Solo não mudou nada. Ele não evoluiu nada, cara. Assim, pra bem ou pra mal. É o mesmo personagem. Eu vi muita gente quando saiu o Blade Runner, né? Depois. Falando que, porque não parece... O mesmo Rick Barrett do primeiro Blade Runner, mano, você não pode falar isso do Han Solo, cara, porque a maneira como ele tá, tipo, é o mesmo personagem e não mudou nada. 30 anos e o cara continua, sei lá, parece que a adolescência é precoce, assim, tardia. Eu concordaria se não fosse as interações dele com o Kylo Ren, que ali ele tá diferente, sacou? Tá, mas, cara. Um pouco das interações finais dele com a Rey, por exemplo, também. Que ali não. Ele tá mais caridoso, no sentido. Ele já oferece um emprego pra ela, e quando ele encontra com o Kylo, é impulsionante. Mas a gente tá se adiantando um pouco também. A gente pode chegar lá depois. Tá. Mas eu acho que, sei lá, no episódio 6, caraca, de onde é que... Não, acho que até no 5 ele tava mais caridoso com o Luke, por exemplo. Ele tá. E isso é uma questão muito, muito problemática, por mais que eu goste desse filme, que é meio que uma manutenção de um certo status quo, cara. A questão da Primeira Ordem com a Segunda República, ela é nunca muito bem explicada, porque no fundo, é importante que você mantenha, né, o status quo ali como um todo. E mesmo o Kylo Ren, cara, que é um personagem que eu gosto bastante, você olha pra ele, é o Darth Vader, sabe? A gente já vai chegar lá. É, exato, mas nesse primeiro momento, até a silhueta, assim, dos dois, você tem uma questão do... Né, que tá tentando te meter o Darth Vader. Tanto que ele não só vai ter uma relação muito parecida. Palpatine e Darth Vader, que aqui vai ser Snoke e Kylo Ren, como ele literalmente pega, tipo, crânio do... Nossa, que praga bizarra, velho. Ele pega o crânio do Darth Vader. Nossa senhora. Luke deve ter dado joelhada na testa quando descobriu que o sobrinho fez isso. Caraca, mano, que parada bizarra, entendeu? Cara, isso é muito, sei lá... É tipo desenterrar corpo de autor que é venerado até hoje? Não, vai ter um perfil no Tinder e porra, já é uma namorada, moleque. Pelo amor de Deus. É, e oferta eles têm, né? E oferta eles têm. É, não, e o Kylo Ren consegue uma pessoa fácil. E ele é bonitão também, pô. Ah, isso, a gente vai chegar lá. Não, ele é bonitão, ele é bonitão. Não é, cara. Mas ele é bonito, não, ele é bonitão, sim. Voltando ao episódio 7, cara, nesse movimento. E aí, cara, acontece um negócio que pra mim coloca o episódio 7, assim, pau a pau, em termos de batida de roteiro com o episódio 4, velho. Que é a destruição da República, mano. Tipo, nossa. Os caras desencavaram a Starkiller, né? Que é tipo uma Star Destroyer com o Hipotrem, basicamente. É, não, assim, a Estrela da Morte é do tamanho de um planeta, porque as duas primeiras Estrelas da Morte eram do tamanho de uma lua, sacou? Aham. Uhum. E ali, e não só isso, mas é uma... É tipo é a Genkidama das Estrelas da Morte, porque ela suga um fodendo sol. Não, e ela não mata só... Ela não destrói só o planeta que tem a República, não, cara. Ela destrói outros planetas também, sacou? Isso eu acho que é um problema muito grande, que a gente pode falar mais tarde, desenvolver mais, na verdade. Que é escalar as coisas, sabe? É a síndrome de Shonen. É. Que quando você tem uma parada muito forte e você tem que continuar, o que, que você faz? Você vai escalando, sabe? E quando você olha pro original, assim, pro primeiro grande desafio, você olha e fala... Não é grande coisa, sabe? Porque o ponto onde já chegou é muito grande. E outra coisa também que eu senti um pouco nessa cena da destruição da República foi que não teve tempo zero, sabe? Até em universo expandido, pra definir muito bem como é que tava a República pós-destruição do Império. Aham. Uhum. É, então, isso que a gente fica meio assim, porque a primeira vez que eu vi o filme eu falei, cara, peraí, mas a Primeira República é uma parada meio underground, mas tipo, os caras construíram uma arma de destruição em massa maior que é Star Destroyer, debaixo dos narizes da República, e meio que isso passou batido, velho, tipo, what the fuck, tá ligado? Yeah. Realmente, a República tinha que ser destruída, porque, pô, os caras, né, deixaram o negócio desse passar, mas tem um detalhe que aí é uma coisa muito engraçada, velho, porque nesse processo de fuga, o Kylo Ren, a Rey com o tio, o BB-8, e o Han Solo, eles chegam num planeta que tem um bar lá, né, da... Isso. Que é uma semi-referência, de certa forma, à cena da cantina no episódio 4. É isso que eu ia falar, cara. É isso que eu ia falar. De certa forma, referência a isso, né? Mas tudo bem, isso não é nem a grande coisa, porque tá durante toda a franquia, né? A cena do bar genérico. É sempre assim um lugar, digamos, social, vamos pôr assim. E aí, a Rey, ela sente, e aí já fica claro, a influência dos poderes, né, da força sobre ela. Uhum. E aí já, ali isso já começa a ficar mais evidente, né? E ela sente, e ela vai no porão e ela encontra o sabre de luz do Luke. Isso, e logo em seguida ela tem o primeiro flashback da história de Star Wars, assim, pelo menos nos filmes. Ela tem uma retrospectiva, ela meio que tem um resumão, tipo um rewind estilo YouTube do que aconteceu na saga, com extras. É, eu acho que nesse processo ela também vê a memória dos pais dela, né? Da memória dos pais. Uhum. E não mostra o rosto, só mostra a navinha indo pro espaço e além. Sim. E tem nessa cena o comentário inútil, mas tem um cameo do Obi-Wan, que ele manda um Rey, esses são seus primeiros passos. Que é uma mistura do áudio do Alec Guinness, quando ele fala Afraid, uhum, com áudios novos do Ian McGregor. E aí tem tudo, ela acha lá o Finn, ele fala que vai largar, né, o seu trupe, que ele não quer seguir, enfim, lutando. Ele só que, na verdade... Enfim, que safado é? É, não, tanto que ele mente que ele é um agente da resistência pra Rey. Que ele é um amigo do Paul. E ele até implora pro BB-8, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso escapar dessa guerra. E aí chega uma frota gigantesca da Primeira Ordem, cara, pra pegar a Rey, né? E aí ela é capturada pelo Calorento. É, pelo Calorento. Sendo que nesse processo também vem uma galera da Primeira Ordem fazendo o arregaço, cara. E tem o meme da cena do traidor. Exato, o traidor, cara, que pô, foi o meme que... Nossa. Na época que esse filme foi lançado, tomou a internet de assalto. Quando eu assisti essa cena, eu rava por dentro, eu falei, nossa, que da hora, um Stormtrooper enfrentando um cara com um sabre de luz de igual pra igual. Tudo bem que o filme não era Jedi, mas ele tava carregando um sabre de luz. E não é aquelas armas que cortam, bate no sabre de luz e... Uhum. Uma briga, ah, digamos, equilibrada. Essa sequência de ação é bem legal, né? Primeiro porque o Han Solo e o Chewie, ele tá tirando de novo, assim, um negócio que te dá aquele quentinho no coração, né? Uhum. E deu um aperto na barriga quando o Chewie tomou um tiro. Eu falei, vai morrer. Vão matar o cachorro espacial. Exato. Cara, é divertido demais a dinâmica ali entre eles. Uhum. Mas também, tipo, deu um pouco da sensação de, tipo, assim, né? Claro, né? Antes de saber toda a história, mas dá a entender que o Finn tem a força esse primeiro, num primeiro momento. É uma coisa que fica brincando, né, toda hora. A gente vai chegar, né? Mas é capturado, e aí vem, né, obviamente, a cavalaria da resistência, cara. Isso, porque a Mascanata, ela tem agentes tanto da Primeira Ordem quanto da resistência dentro do bar dela. Aí é legal, porque vem a resistência, cara, e... Isso. Bem, você descobre que o Paul Dameron tá vivo, né? Isso, que ele chega a dar o rasante no lago, que é bonito. E aí, cara, enfim, chega a Leia também, e nossa. A Leia... Eu lembro, nossa, claro como o dia, a cena que chega a Leia, mano, que toda a sala no cinema, tipo, toda vez que aconteceu uma coisa marcante pra série, a galera urrava. Por exemplo, quando explodiu os créditos, assim, né, tipo, depois há muito tempo, uma galáxia muito, muito distante, a galera, uou! Na estreia, no caso. Aí aparece a Millennium Falcon, a galera, uou! Aí depois aparece o Han Solo, uou! Sabe, gritando e aplaudindo. Eu gosto desse tipo de reação, muita gente fala que é meio arquibancada, mas cara, assim, fui ver o filme lá do Kevin Mendonça Filho, Bacurau, as pessoas também aplaudiram, eu gosto dessa reação do público, entendeu? E realmente, na sessão que eu fui também, as pessoas ficaram assim, porque... Ah, mano, é emocionante, né, velho? Eu confesso. Não, é emocionante, sabe? E foi inesperado, sabe? Em nenhum momento, tipo, não foi, por exemplo, a Leia que atendeu o chamado do... É, exato. E aí, pô, eles vão falar e veio o C3PO também. Foi uma parte que a galera, acho que teve um misto aí nesse momento, que a galera deu risada porque ele colocou a cabeça na frente da Leia. Exato. Ele falou, senhor Han Solo, quanto tempo, cara? Você quer descobrir como eu perdi meu braço? Exato. Inclusive, pra quem quer descobrir como ele perdeu o braço, ficou com o braço vermelho, a coisa assim que nenhuma porção da humanidade deseja saber, tem um gibi que a Marvel lançou só sobre isso, cara. É sério. Você vê como a Disney quer ganhar dinheiro de todas as formas, né? Mas whatever. Nesse primeiro filme, tanto ele quanto o R2-D2, o R2-D2 é ainda menos, né? Mas eles só estão lá pra dizer que... constar, né, cara? É, era só pra satisfazer o desejo do George Lucas de fazerem que os droids aparecem em todos os filmes. Ah, mas vamos falar a verdade, a gente gosta, pô, eles são muito bons. Eu gosto deles, mas eu acho que aqui, talvez isso seja eu querendo comparar muito, eu acho que eles têm menos presença do que na trilogia prequel, por exemplo. Em especial o episódio 2, porque o episódio 3 esquece do C-3PO. No episódio 3 o C-3PO não faz nada, sacou? Ah, ele faz. Faz muita coisa inútil, né? Mas o que ele faz? Ele tem memória apagada. Ah, é? Não. Não, mas isso aí é um tapa plot hole, sacou? É, e aí rola contra entre o Han Solo e a Leia, cara. E, putz, é muito emocionante, cara. Não só por seu reencontro dos personagens, mas por toda a questão que rola assim, dos personagens. Vai falar, poxa, você vai buscar o meu filho de novo... Eles são levados pra base dos rebeldes, acho que em outro planeta, que eles descobrem a existência da base Starkiller. E o Finn revela que ele trabalhou na Starkiller. Ele diz que sabe como funcionam as coisas lá. Então ele tem um plano de ir lá e resgatar a Rey. Ah, isso eu também acho meio furadinho, assim, cara. Porque ele sabe, mas... Putz, mano. Não, mas ele mentiu, tanto que ele fala depois. Ah, não sabia nada, sacou? Eu era o faxineiro, né? Mas ele bem que sabe, né, cara? Também. É, não, mas se você parar pra olhar, todas as instalações do Império, elas são muito parecidas. Mas tem uma coisa que ocorre nessa cena que é muito bacana de falar, que é a Rey e o Kylo Ren se conhecendo, né, cara? Já que ele fica... Isso, que ele tá pra torturar ela. É, e ali é a primeira cena, inclusive, que você vê ele tirando a máscara, né, e você vê o rosto do... Ele é bonitão. Ah, cara, eu tava com um amigo meu nessa cena, cara, e aí na hora que aparece a cara do Adam Driver, meu amigo fez um... Ele soltou a seguinte frase, abre aspas. Brochei. Caralho. Eu vou te falar, velho, eu tenho um amigo que é igualzinho o Kylo Ren. É igualzinho. Imagina o Kylo Ren com um side cut, sacou? Um cabelo um pouco mais curto. Você acha ele bonitão também, é isso? Não sei. É, não, cara, o Adam Driver, eu sempre fui muito fã dele, porque tinha uma série que ele fazia na HBO chamada Girls, e eu fiquei feliz quando chamaram ele. Mas, quando eu soube que ele ia ser o vilão, eu fiquei tipo, assim, por mais que ele seja mais velho do que eu, inclusive, ele tem uma cara de moleque. Quando você tira o capacete, aquilo não te impõe medo. E essa parada dele ser bonitão, eu acho que é um negócio assim que nego só sabe galãs feios, entendeu? Uhum. Ah, mas, sei! É um negócio que, assim, virou meme, as pessoas começaram a acreditar, e no fim é só, calma, gente, ele só é branco. Ah, não, mas eu acho que é porque no começo ele tava magrinho, sacou? Nesse primeiro filme ele tá um pouco magrinho. Conforme os filmes vão avançando, ele dá uma encorpada. Eu tô zoando, é porque, cara, com o capacete, né? O capacete distorce a voz e dá uma nova... Dá uma imponência pra ele, assim. E quando tira, mano, tu olha assim, tu vê que é um cara... cara, tipo assim, mano, que é aquele maluco que tu é amigo na faculdade, entendeu, mano? Que é um cara que, pô, não tem muito sucesso com as mulheres. Não, mas, cara, uma coisa, eu acho que ele não é filho do Han Solo, denúncia. É, então, né, isso é uma coisa que eu também fiquei pensando, porque o Han Solo e a Leia, eles não têm cabelo moreno. Não, e outra coisa, eu acho que ele é filho do Severo Snape. Porque o corte de cabelo é igual, velho. Faz muito sentido mesmo, né? Primeiro que ele não parece com o Carrie Fisher, e segundo que ele não parece com o Harrison Ford. Mas ele parece muito com o Alan Rickman. Mas é legal porque nessa cena eles né, têm conversa. O Kylo Ren ele vai tentar torturar a Rey usando a força, né? E a Rey resiste, cara. Isso é muito massa, porque você já percebe aí que ela é uma personagem muito, muito poderosa. E aí, mais pra frente, cara, ela vai conseguir se libertar manipulando os guardas com o poder da força. Isso. E ela foge assim, né, cara? Ela foge manipulando a força, tá? Nesse meio Isso. tempo também, o Han Solo, o Finn, o Chewie chegaram na Starkiller, conseguiram se infiltrar. Inclusive, colocando a Phasma num triturador de lixo. O Finn Isso. faz isso, né? É, então, e chegando nela, cara, a Phasma nesse filme é só enfeite. Mas a Phasma então não faz enfeite na maioria, assim, no outro filme também ela veio só enfeite, né? E isso é engraçado porque eu lembro que quando saiu o visual da Phasma, as pessoas falam, caraca, que louco, um Stormtrooper prateado, o que será que é? E criou um monte de teoria entre os fãs, e ela era tipo só general, meio alívio cômico, que no final é... tipo, tiram uma com a cara dela, sacou? Uhum. Agora, comentando sobre a sequência da Rey, eu lembro que na época deu uma polêmica gigantesca, cara. E tipo, putz, a garota poderosíssima na força nunca teve um treinamento. Mary Sue. É, exato. Você quer contextualizar o que é Mary Sue pro nosso público? Mary Sue é um contexto pra uma personagem feminina que é mega forte, sem nenhuma falha. É. Né? Resumindo. Cara, eu meio que concordo, mas ao mesmo tempo em Star Wars, todo mundo é muito forte na força porque tem que ser. Exato, vídeo querido Palpatine que era o Lorde Sombrio do Sith, ficou do lado do maior dos mestres Jedi de sua época e não foi descoberto por anos. É, exato. Ah, o próprio Anakin mesmo, sei lá, ele pô, é meio que o garoto da profecia e não é ao mesmo tempo, sabe? Porque a profecia é meio cagada. Então, assim, eu não me incomodei tanto, sacou? É aquele negócio, né? Existem umas certas forçações, assim, certas conveniências, mas dentro de todas elas, a questão da Rey é que menos me incomoda nesse aspecto. Uhum. E aí a gente tem que falar, cara. Eu não queria falar, não. Nosso querido Han Solo tenta trazer o seu filho Ben Solo para a luz de volta. É. Só que chegou Felipe Franco e mandou um não vai dar não. Não vai dar o quê, pô? Que não vai dar o quê? Você é de casa comigo pra caralho. Não, infelizmente... Então, ao longo prazo isso provou verdade, mas num primeiro momento... É, e ele morre, cara. E a sequência é muito dramática, cara. Putz. É muito bonito, bem feita, porque, tipo, aí conforme a cena vai avançando, a luz começa a diminuir. Sim. Aí o Kylo Ren começa a ficar todo vermelho. Ele mata o próprio pai, em resumo. A morte do Han Solo, ela acontece em cima de uma ponte, né? Isso. E isso é uma referência ao famoso momento de I Am Your Father, saca? Que é uma Sim. coisa que o George Lucas fez muito, assim, nas duas trilogias, que é meio que fazer aqueles ecos, né, cara? De que em alguns momentos eles espelham os outros. Tanto que, por exemplo, por isso que a gente tem, tipo, a Padmé e a Leia usando o mesmo vestido, porque... É, intertextualidade, acho que é o nome disso. É, e essa ideia, realmente, de que algumas coisas, elas se repetem, né? Então você tem esses se repetem, que algumas coisas acontecem por força do destino, e com o conceito da força, né, faz total sentido, é coerente. Então, eles usam isso, assim, na hora de fazerem a cena, porque tá remetendo a relação do Luke com o Darth Vader, né? E Sim. isso é muito bacana, cara, é muito legal, porque Star Wars tem essa questão de drama familiar muito forte, né? Mas assim, eu acho a cena, a morte, ela é até meio corajosa, cara, porque o Luke e a Leia, eles vão morrer com honra, com pompa e circunstância, tem, sabe? E você pega o personagem mais querido de Star Wars, sacou? E ele é morto, manipulado pela emoção. Cara, não, e é uma cena muito triste. Primeiro que a reação do Chewbacca, né, cara? Pô, ela é... Nossa, ele grita que é uma beleza, sacou? Parece que ele gritou mais que na hora que ele tomou o tiro. Não, exato. Ele grita que é uma... Né? E assim, é engraçado isso que eu acho bacana, porque, assim, é muito sutil. Você percebe que o Kylo Ren tá chorando, cara. Ele mata o pai, mas meio que ele também não quer matar. E você percebe o conflito no personagem ali. Isso é uma coisa muito legal. Tanto que, na hora que ele mata, né? E o Han Solo, ele seca a lágrima que tá caindo do olho do Kylo Ren, você lembra? É muito sutil, cara. Nossa, mas é muito porque, assim, esse momento, ele dá um gostinho do que vai ser o Kylo Ren nessa trilogia, sacou? Mas, putz, é uma cena... E aí é legal, porque a Leia sente, né, cara? Ela sente. Com a força. É muito triste, mano. É realmente muito triste. E a galera, cara, que não tinha prazer, né, de não ter tomado spoiler, como eu tomei, pô, eles ficaram em choque, cara, e... Eu fiquei em choque, cara. Eu fiquei, tipo... Uou, sabe? Tipo, eu fiquei tipo... É, sabe quando aquele meme do carinha olhando a plateia e fazendo boca aberta? Era eu. Só que eu não tava de boca aberta porque eu não tinha coragem, sabe? Porque, tipo, eu tomei um susto. Não, é realmente, cara. É muito... É crua. E eu acho legal isso, cara. Porque, putz, mano, é realmente... E você sente o peso da morte. Não é simplesmente matar o personagem porque sim. Não, a morte dele avança a história. É. A gente sabe... Que o Harrison Ford, ele não é lá muito afeito a Star Wars. Mas ele gosta de uma graninha e voltou, entendeu? Voltou. Não, e ele ganhou ainda uma parcela da bilheteria. Esse bobear, acho que foi o cachê mais alto desse filme. A gente diz que, na verdade, ele morreu. Não foi nem porque ele não queria voltar, não. É porque tinha essa questão da parcela da bilheteria. E a Disney não queria pagar muito pra ele, entendeu? Vendo da Disney, parece verídico. Não, eu acredito totalmente, sabe? Mas eu sinto... Mas eu acho que foi uma morte, assim, bacana, entendeu, cara? Eu acho que... Só que, novamente, aquele negócio de ter as batidas do episódio 6. Porque isso é a morte do Obi-Wan Kenobi pelas mãos do Darth Vader. Morte. Episódio 4, no caso. Episódio 4. Na real, ele nem é morto pelo Darth Vader. Ele tá lutando com o Darth Vader. Na real, ele se torna um com a força, né? Isso. E aí... A gente no episódio 4 não sabe, depois que a gente vai entender que aquilo é se tornar um com a força. E, cara, eu acho, assim, honestamente, é um dos momentos mais marcantes de Star Wars, assim, realmente. Daqui a, sei lá, até muito recente, né, porque a gente tá gravando, sei lá, 5 anos depois que saiu o filme. Daqui mais pelo menos mais uns 5 anos, as pessoas vão lembrar desse filme por causa da morte do Han Solo. Ah, do mesmo jeito que no episódio 6, não sei se é um exemplo muito, muito aplicável, mas do mesmo jeito que no episódio 6 você tem a morte. Isso, sim, isso. É um... Mas, enfim, aí tem a sequência aérea que tá correndo ao mesmo tempo, né? Isso, a parênteses, sabe? Ela é muito bem feita, sabe? Muito bem explicada, muito bem coreografada, mas ela não tem, ela tem clímax zero, sacou? Eu não senti muito ela, não. Você sentiu? Ah, eu não sei, cara. Eu tava mais engajado no que tava acontecendo no chão. Que então, sacou? É o Finn, a Rey e o Kylo Ren, né? E então, é meio que essa, assim, você sabe ali, sabe? Uma batalha no espaço, porque todo filme de Star Wars precisa concluir com uma batalha no espaço, mas eu não senti muito essa batalha. Acho que até na época, sacou? Uhum. Porque o Finn não tem ah, eu preciso entrar ali e atirar não sei o que, sabe? Não tem nada, não tem muita explicação. Que nem, por exemplo, no episódio 4 mesmo, que o Luke precisa mandar um torpedo certinho pelo corredor. Sim, sim. É, mas ali eu acho que ela foi funcional pro que pedia. Mas eu sei lá, eu acho que essa cena poderia ter sido melhor, sacou? O resultado final não é ruim, mas tinha mais potencial. Você gosta da luta do... Enfim, a luta do sábio de luz, cara. Gosto, porque pra mim aquele momento foi o Finn falando pra audiência: eu não vou mais fugir. Aham, uhum, é legal, é legal. É bonito, legal. Assim, começa com o Finn e o Kylo Ren, aí ele parte pra cair na porrada com o Finn. E é bonito. Putz, é legal. É legal porque o Finn, ele encara o Kylo Ren assim, cara, com, sabe, sem saber lutar, né, cara. E, putz, mano, a cena também que a Rey movimenta, né, e pega o sábio de luz com o poder da força, cara. E rola um suspense, porque antes disso o Finn toma uma sabre-luzada, sabe, do Kylo Ren. Sim. É, você não sabe o destino dele. Eu só acho que ela não é tão, tipo, coreografada como era na trilogia prequel. Mas então, a ideia é que ela não fosse coreografada. Eu lembro que o DJ falando que a ideia dele realmente era algo mais no estilo do primeiro Star Wars, sabe? Que tinha aquelas mais rudimentares e tudo mais. E eu acho que funciona, assim. É, não, nesse aspecto ele foi bem sucedido, mas assim, não é como se toda firulagem, ou assim, eu gosto da firulagem, mas eu não acho que ela é necessária, sacou? Ah, aliás, mas eu queria ter visto, ou pelo menos, sei lá, eles jogando sabre de luz um com o outro, sabe, dando uns mortais, assim, eu acho que teria achado interessante. É, eu gosto. E aliás, vamos falar um negócio, sabre de luz do Kylo Ren é bonito pra caraca. É, não, a gente não comentou isso, mas é style, sacou? Simulando, assim, uma espada clássica. Que não tem funcionalidade muito nenhuma, né? Aqueles dois mini sabres do lado, mas é bonito. Uhum. É, não, mas nada tem funcionalidade em Star Wars, cara. Sejamos só. É, não, é verdade, verdade. Mas, enfim, a Rey vence, né? Muita gente fala ainda que foi uma forçação de barra. Cara, pra mim funciona. É, eles destroem a Starkiller. E o final, enfim, é justamente o Finn fica desacordado, né? Aí a Rey dá um beijo. Tem aquela brincadeira que o pessoal faz, né? De falar que o Finn é um escravoceta. E olha. Não, então, tem várias interpretações, porque durante todo o filme rola uma camaradagem dele com o Poe. Tem isso também. Então, isso é uma coisa. Eu queria ter visto isso, cara. Eu queria ter visto isso, porque ia ser sensacional, mas. A gente já vai chegar lá. Enfim, o filme termina com a Rey pegando o mapa. A Leia manda ela atrás do Luke. E o filme termina justamente com a cena que aí, putz, cara, aí eu não aguentei. Eu chorei pra caralho. Você chorou? Pô, pra caraca, velho. Quem ela encontra o Luke e entregando o sabre de luz pra ele, estendendo, né, e aí termina, fala, te estrela, meu Deus do céu, mano, eu quero ver o próximo filme amanhã. Isso, é, não, tem que esperar 2 anos. É, dá um Oscar, vários prêmios, filme do século, Caraca. Ah, eu adorei esse filme, eu quero mais, Disney, você fez tudo que eu queria. Exato, cara, assim, tá certo que 2 minutos, assim, na saída do cinema, eu já tava discutido com um cara que eu conheci naquele exato momento, tipo, no corredor da saída do cinema, falando assim, pô, mas é tudo igual o episódio 6, né, o cara, pô, nem fala, que merda. Episódio 4. Fala, pô, mas é tudo igual. Ele, pô, é merda, cara, os caras escreveram, nem se deram o trabalho de escrever um roteiro, tá ligado? Aí eu falei, pô, mas... Não, eu lembro que uma vez, acho que, tipo, em 2000, acho que não sei se foi 2016 ou 2017, eu fui no aniversário que eu encontrei um cara que ele achou o pior filme de Star Wars, porque... Que Star Wars termina num cliffhanger. Uhum. Sendo que nenhum filme antes teria feito, mas assim, hoje eu entendo porque ele era o primeiro de uma trilogia, sacou? Sim. Não era tipo, se esse filme der errado, não vai ter mais. Não, se esse filme tivesse, tipo, sido muito mal em bilheteria e crítica, iam ter mais. pra bem ou pra mal. Sacou? Ah, é, exato. E outra coisa que ele comentou também é que a Carrie Fisher tava muito plastificada. Ela falava soprando. Ah, eu acho que o cara tá. Carrie Fisher podia fazer o que quiser. Podia até usar um ventrílogo no lugar dela. Até usar o biquíni metálico do episódio 6 ela podia voltar. Opa, isso ia ser interessante. Não. Talvez eu ganhasse uns galos de miopia, mas eu ia acostumar. Que vacilo, cara. Isso, aí tipo, no meio do caminho inteiro tivemos Rogue One, mas Rogue One é um spin-off, então não vamos comentar. Exato. Em 2017, chega Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. Eu vou comentar um pouco, porque também é interessante a gente comentar a jornada do Episódio 5 até o Episódio 7. No meio do caminho, eu meio que perdi o hype por ficar assistindo o trailer. Uhum. E ficar acompanhando notícia de... Então eu meio que não acompanhei muito, sacou? Eu só tava esperançoso porque finalmente eu ia ver o Luke. Porque nesse filme me prometeram Luke e eu não tive Luke. No caso do filme, o episódio 7. É, e aí? Então esse filme eu falei, finalmente Luke vai pegar o sabre-luz, vai rodar, vai enfiar no cu do Kylo Ren, vai cortar até a T no meio com o sabre-luz, vai dar force push, vai fazer um pirocóptero, sabe? Vai empunhar sabre duplo. Aí sim, rapaz. Esse era o nível que eu tava esperando. Sendo que eu já tinha visto o Rogue One, não tinha gostado muito. Não. Mas eu falei, agora o bicho vai pegar pra valer, sacou? É, exato. E, mas assim, tem um detalhe que eu acho que fez você perder o hype, que você na época não curtiu tanto o Force Awakens, né? Tipo, você falou, ah, bacana. Ah, assim, eu gostei, só que eu falei, cara, foi tipo, eu pensava muito, foi covarde. Hoje eu não penso que ele foi covarde, eu penso que ele foi uma homenagem muito bonita. Foi covarde também, vamos ser honestos, foi covarde. Não, talvez, mas assim, hoje eu entendo, sabe? Na época, o executivo... Da Disney? É. O Bob Iger. É, ele falou, assim, que teve aqui, né, ele fez uma biografia, e ele meio que falou assim, ó, o George Lucas xingou a gente porque ele foi parecido com o episódio 4, mas, cara, pensa bem o que a gente tava tendo que lidar, saca? A gente tava tendo que lidar com a maior franquia de todos os tempos do cinema, sacou? Nesse sentido da franquia que se desdobra em vários produtos e que ela é consumida para além dos próprios filmes, entendeu? Ah não, sem dúvida, não tem dúvidas. E mesmo que alguém mande aquele argumento, ah, se não fosse Star Wars ia ser outro, sabe? Mas você tem que prestigiar quem deu o primeiro passo, sabe? E vamos lá, cara, se a gente pega a maioria das franquias, a Star Wars é uma das poucas que nasceu no cinema, entendeu? Sim. Não nasceu em outra mídia. Porque você... É, quadrinho, livro... É, né? Planeta dos Macacos, James Bond, Senhor dos Anéis, Harry Potter... Os super-heróis, na real, todos os super-heróis famosos hoje em dia... Eles nascem em livros e quadrinhos, né? Também tem os games... Até Blade Runner, sacou? Rambo... É, exato... O maior filme de brucutu, na real, ele é um filme baseado em um livro... Exato, então é algo que você tem que claro, tem as franquias de terror, mas aí eu acho que é um negócio da parte, assim... É, mas aí é mais nicho, sacou? Nunca vai ter o alcance que um filme de ação, um filme de aventura vai ter. É, Star Wars realmente redefine. Então o cara falou assim, olha, gente, a gente tem que jogar no seguro até pelo que foi trilogia prequel, né? E realmente, e aí a gente falou assim dessa questão do design de produção. O design de produção de Star Wars ele é interessante na trilogia clássica porque é daquele conceito que foi meio que o George Lucas que criou também, né, cara? Que é aquele conceito, assim, de um futuro meio desgastado, sabe, cara? Sim. E, então você vê isso, né? Você vê tipo... Você vê a galera, né? Pô, você olha a Millennium Falcon mesmo, assim, ela é uma nave, mas é uma nave sucateada, entendeu? Porque essa coisa é um futuro usado. Isso é uma escolha que tem a ver com o world building, né? Sim, sem dúvida. Tanto que nos episódios da trilogia prequel, né, você tem um futuro que é muito mais luminoso, que é muito mais... Ele é muito mais utópico, porque ele é muito mais limpo, bonito, as coisas, vamos por assim, funcionam. É, exato, e porque isso reflete, na verdade, o momento de auge do Império e a decadência daquele universo, né? Não é à toa que, na verdade, o design dessa trilogia dos ciclos, ela tá buscando nas mesmas referências estéticas do clássico. É porque justamente eles querem replicar um pouco daquilo. E aí, cara, eu já falo que assim, apesar de eu ter gostado do episódio 7, eu fiquei meio assim, putz, bacana, mas se a nova trilogia se resumir a isso, eu não vejo muito sentido dela existir. Sim. Talvez por isso eu tenha gostado, e eu goste tanto de The Last Jedi, tá? Já assumindo um lado, no que talvez seja o filme mais divisível de todos da franquia, né, cara? Que assim, ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. A esmagadora maioria é assim. E eu, honestamente, tô na parte das pessoas que amam. Você, na época... Eu vou, cara, eu acho que eu vou quebrar essa dualidade cósmica e falar que eu tô no meio, cara. Porque, assim, eu não acho o filme um filme ruim. Na época eu saí odiando o filme. Mas com o tempo, e antes de assistir esse filme, eu sempre tive esse pensamento. Não é porque eu não gosto de uma coisa que ela seja ruim. O contrário também vale. Não é porque eu gosto de um filme que significa que ele seja bom. E hoje em dia, assim, conforme o tempo ia avançando, esse ódio que eu tinha, ele foi se reduzindo, sabe? E depois, tipo, ah, eu só não gosto do filme. Mas tudo bem, assim, foi por um caminho que eu não curti muito. É, com um tempo eu fui entendendo o que esse filme quis, o que esse filme propôs. Mas eu continuo não gostando do filme. O The Last Jedi, eu acho que as pessoas não gostam nem pela qualidade do filme, cara. Eu acho que as pessoas não gostam aqui pelo tratamento dado a determinados personagens. E aí, em específico, ao Luke Skywalker. É o ponto de mais visível desse filme, sem dúvida. Não, é o ponto de visível, né? Porque, assim, você pensa assim, o Luke Skywalker, ele sempre teve aquela áurea, sabe, né, do herói clássico. E o The Last Jedi, ele pega e destrói não só essa áurea, como destrói também a parte do conceito pré-estabelecido sobre Jedi. Embora eu ache que o The Last Jedi, ele não faça isso sem lastro com a própria franquia, entendeu? Eu acho que é um negócio que isso já estava presente em Star Wars. Na verdade, está desde a trilogia clássica, entendeu? De você questionar o papel dos Jedi, de certa forma. Então, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o filme ele foi roteirizado e escrito por uma única pessoa, diferente do o Despertar da Força, que foi dirigido pelo J.J. Abrams, mas foi co-escrito por outras duas pessoas. Uma delas era o Lawrence Kasdan, que co-escreveu O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. E aqui, no Últimos Jedi, o Rian Johnson fez tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém, sabe? Ele escreveu e dirigiu sozinho. Mas o Rian Johnson, ele fez isso. E o Rian Johnson, ele também já estava escrevendo o tratamento do que acabou sendo o Rise of Skywalker, né? Que vai ser o episódio 9. É, então, não foi ele. Foi o cara que ia ser chamado para dirigir o terceiro filme. Tem isso. Não, exato. Mas ele tava fazendo o tratamento. Tanto que, quando você pega o que seria o episódio 9, que é o Duel of Fates, né? Uhum. Você percebe que tem algumas coisas que já estão plantadas em The Last Jedi e que muitas dessas, inclusive, que foram meio que escanteadas, assim, sabe? Uhum. É, mas a gente comentou isso mais pra frente. Mas o fato é o seguinte, depois que a República caiu, né, no filme anterior, sobrou basicamente só a Resistência, né? Isso. E agora tá numa posição bem parecida com os rebeldes. Eles estão fugindo e boa parte do filme vai ser justamente essa caçada da Primeira Ordem para os rebeldes. Afinal de contas, agora a galáxia tá sem comando nenhum. E o único resquício mesmo da República é a Resistência, né? Isso. Ao mesmo tempo que a gente acompanha o treinamento da Rey com o Luke Skywalker, já que agora o Luke Skywalker ele assumiu o papel de Mestre Jedi, né? É, não, para aqui, Mestre Jedi isolado, porque isso acontece também na trilogia original. O Obi-Wan e o Mestre Yoda falham e eles vão se isolar. Exato, mas o Obi-Wan e o Yoda, né, e eles vão meio que se isolar, mas é porque eles também estão fugindo do... Enfim, né, cara, do Império. Sim. Depois que a República cai pela primeira vez, eles fogem e vão se esconder. Aqui eu acho que é o ponto de grande discordância, o Luke, ele tá recluso porque ele não acredita mais no Jedi. Ele não acredita no ensinamento de Jedi, ele falhou, né? E esse é o grande ponto de discordância. É, não, esse é o grande tema do episódio 8, que é a fracasso. Exato. Tanto que, assim, é muito engraçado, porque eu falei que eu chorei, cara, quando naquela cena final, que, nossa, que é uma cena muito bonita, né, que ela chega na ilha, que, no planeta, né, que o Luke tá morando, que é tipo um planeta que só tem uma ilhazinha minúscula, até onde se dá a entender, né, uhum. No planeta em que ele tá, a gente não comentou isso no outro filme, mas ele foi se refugiar na Igreja Jedi, né, vamos dizer assim, no Templo Jedi. que fica lá num planeta, né? E a Rey consegue achar o mapa, vai até ele, e aí, enfim, né, termina justamente naquela cena que a gente viu no episódio 7, dela estendendo o sabre, o Luke olhando pra ela com aquela cara de what the fuck, né? Uhum. Aliás, eu vou comentar que o Luke ficou um belo de um senhor Jedi, tá? Sim, ficou. Porque você pega imagens do Mark Hamill, tipo, em 2011, ele tava um senhorzinho com uma senhora papada, inclusive. É, exato. Agora você pega, tipo, sei lá, acho que em 2015, as primeiras fotos que ele fez pra preparar, velho, ele ficou bonitão. Deixou o cabelinho crescer, assim, tipo, um pseudo mullet, e aí deixou a barba crescer. Cara, a barba engrandece o homem, vamos ser bem honestos. Barba é a maquiagem do homem, cara. Do homem idoso. É, principalmente do homem idoso. Mas assim, é legal porque, tipo, ela tá aquela cena toda solene. E aí, tipo, o Luke pega o sabre, olha, e joga pra trás, entendeu? Uhum. E, cara, eu soltei uma risada tão grande nessa cena no cinema que, tipo, nem é uma cena com um tom tão cômico assim, cara. Mas eu achei tão grande porque eu lembro da minha reação chorando. E, tipo, o filme, tipo, em 5 minutos, cara, ele pega e, tipo, assim, ah, sabe? Putz, eu acho que nessa cena eu dei uma risada, tipo, de nervoso, sacou? Porque eu pensei, ah, esse é o caminho que o filme vai tomar, sabe? Que é aquele mestre ranzinza, sabe? Ah, não vou te treinar nem nada, mas alguma coisa no filme vai fazer ele querer treinar ela em um dado momento. Sim, sim. E é meio que, de certa forma, não acontece, inclusive. É, só que, assim, cara, exato, eu acho que o ponto que tem que destacar é o seguinte, né? O Luke, ele não acredita nos ensinamentos da força, não, dos Jedi, né? Porque ele falhou, entendeu? Ele falhou, ele seguiu e ele falhou. E aí você descobre, mais pra frente, que ele tá diretamente ligado à queda do Kylo Ren. Sim. Porque o que acontece é que ele sentiu o poder, né, do lado negro da força crescendo no Kylo Ren de uma maneira assustadora, que lembrava o Darth Vader, entendeu? Uhum. Ele ficou assustado, e aí isso na época na qual o Luke Skywalker treinava o Kylo Ren, treinava não só ele como outros Jedi, ele ficou assustado e ele tentou matar o Kylo Ren, né, cara? Uhum. É, não, mas depois que ele descobriu que as trevas estavam muito já dentro do coração do Kylo Ren, tem isso. É, não, mas ele vai matar, só que num último segundo ele hesita e ele mata. E honestamente, vamos ser bem honestos aqui, cara, se ele tivesse matado, nada do que a gente tava vendo teria acontecido, entendeu? Talvez algo muito pior, cara, talvez, porque tá nesse momento, é possível que o Luke tenha abraçado o ódio. Não, exato, ele se envergonha, só que, cara, o Kylo Ren abre e vê o Luke empunhando um sabre de luz, aquele sabre de luz verde, né, clássico. Uhum, clássico, que eu senti muita falta nessa trilogia, cara, eu queria ter muito visto. É, eu também queria. Sabre de alguma forma. Não precisava nem o Luke empunhar, sacou, mas eu queria ter visto. Ah, mas é porque o Luke, ele destrói quando ele resolve largar tudo, né? E aí, cara, acontece que eles têm uma luta e basicamente o Kylo Ren, depois ele faz um arregaço no Templo Jedi, ele mata os outros Jedi que estavam treinando e... E mete o pé. E mete o pé, cara. Quando o Luke acorda, né, que eles estão dentro de uma casa, ele sai dos escombros, ele vê o templo e já tá tudo arruinado. Só tá o R2-D2 esperando do lado de fora. Exato. E isso é muito interessante, a construção disso, porque você não sabe muito bem por que o Luke ficou daquele jeito, né? É, então, isso existe essa parada, porque uma coisa que eu criticava muito, na real, muitas pessoas ainda criticam, é você pegar o personagem que trouxe o Darth Vader do lado sombrio pra luz, ver o cara tentando matar o sobrinho costas, sabe? Sem exato, nem direito exato, ter exato. O lado sombrio dentro dele. Por muito tempo eu achei isso, assim, ainda válido, sabe? Eu não acho que tem muito problema nisso, mas hoje eu entendo que é por conta disso, sabe? Porque ele falhou, ele cometeu um equívoco que todos nós cometemos durante toda a nossa vida. E a gente também, outra coisa que pode ter é que a gente não sabe o quão o Luke se adentrou pra filosofia Jedi, porque os Jedi meio que são isso, sabe? Deu um sinal de lado sombrio de estar relacionado ao Sith, não tem conversa. Vide o Mace Windu com o Chanceler Palpatine. Sim, sim. Não, inclusive, se a gente lembrar bem, eu acho que esse é o ponto realmente que talvez seja mais criticável nesse arco do Luke Skywalker. Porque, cara, se a gente for lembrar bem, no episódio 6, tanto o Yoda quanto o fantasma lá, né, do Obi-Wan Kenobi, eles falam, olha, você tem que matar seu pai, não tem mais salvação. Então, eu nunca entendi muito por esse lado, porque eles nunca falam matar, eles falam em frente, sabe? Não, eles falam que tem que... Assim, não, enfrentar, cara, sacou? Em frente e derrote. Não fale matar, sacou? Mata, enfrente e mate. Meu pai não tem mais essa ambição. Eles falam isso de uma maneira bem aberta. Ou seja, você tem que matar seu pai, entendeu? Pra mim isso nunca foi muito cifrado não, cara. É pra mim, não, porque assim, quando ele enfrenta o Darth Vader e vence, consegue decepar o braço do Darth Vader, ele descobre que o Darth Vader tem a mão robótica tal qual como ele. Uhum. Eu sempre entendi que foi isso que o Yoda, pelo menos o Yoda, queria que o Luke fizesse, sabe? Não. Olha, então se você abraçar o seu ódio, você vai pra esse caminho aí. Aí ele tem um estalo, sacou? É só ódio, mas ao mesmo tempo, entendeu? Eles deixam bem claro que o Anakin não vai ter mais volta, entendeu? Que ele é totalmente Darth Vader e que não vai voltar mais pra luz. E o Luke fala, não, cara, eu sei que ele tem salvação, porque eu senti, entendeu? Sim. E de certo modo, é também a questão que a Rey vai né, falar com o Kylo Ren. Que ele fala, olha... Porque, e aí já conhece uma coisa que é interessante da gente falar, tá? Uhum. Que a Rey e o Kylo Ren, eles têm uma espécie de elo psíquico, né? Uhum. Que é uma coisa que honestamente surgiu aqui, não existia antes. Sim. E eles ficam mantendo esse elo psíquico durante o momento que a Rey tá na ilha, tá? Então, meio que tem uma conversa, né, de psíquica e... E o Kylo Ren fica usando isso pra tentar atrair a Rey pro lado negro da força. Uhum. E assim, a gente tá comentando muito sobre essa parte da ilha, né, do Luke, mas é importante dizer, porque esse filme ele tem uma temporalidade meio estranha, né? Porque durante todo o filme tá ocorrendo uma perseguição, né, da nave, dos últimos membros, né, da resistência, que estão sendo perseguidos pelos membros da Primeira Ordem, depois... Mais especificamente pelo próprio Supremo Líder Snoke, que é o Destroyer dele que tá perseguindo. Exato. E aí você tem toda uma subtrama que é bem questionável, né? Assim, muita gente não gosta, e eu tô entre as pessoas que não gostam, que é justamente do Paul Dameron com o Finn, com a nova personagem que vai surgir, que é a Rose, né? Isso. Porque eles estão sendo perseguidos, tá? Cabe dizer... que a cena que abre o filme é uma batalha interestelar justamente dos, do pessoal da Resistência lutando contra a Primeira Ordem. Pra mim, é tipo a melhor batalha aérea que fizeram na franquia. Falo abertamente, cara. É eletrizante, mano. É eletrizante, cara. E é a batalha onde você tipo, sente tipo, o peso da perda mesmo ali da vida humana, saca? Eu acho... fenomenal. É, não, isso, sem dúvida. Ele dá uma sensação de perda muito forte. É, porque os rebeldes, ele, tipo, né, o pessoal da Resistência, que agora são os rebeldes novamente, né, eles fogem, mas eles perdem muita gente por falta de noção do Paul Dameron, entendeu, cara? Isso. Que é tipo, o cara que, a gente vai cair dentro mesmo e vai descer cacete neles e é isso aí e tal... E ele toma um chega pra lá da Leia que é muito... E, porra, aí você vê que a Leia se impõe mesmo, entendeu, cara? Uhum. E tem outra coisa que eu queria comentar, né? A Leia não teve tanto espaço no filme anterior, mas esse filme do elenco clássico, ela tem bastante espaço. Chega até ter um tempo significativo rivalizando o do Luke, inclusive. Exato. Porque como o Han Solo faleceu, então não tem mais Harrison Ford, sobrou pra a Carrie Fisher e o Mark Hamill segurarem esse rojão. Que a Carrie Fisher faleceu em final de 2016, praticamente um ano antes de estrear o filme, mas dizem as más línguas que as filmagens já estavam concluídas. Não, estavam. Se comentava que o planejamento inicial pra essa trilogia é que cada filme ele fosse correspondente ali, tivesse, digamos que, um protagonismo maior de dado personagem. Então, no episódio 7 seria do Han Solo, como foi. Uhum. O episódio 8 era do Luke Skywalker e o episódio 9 era da Leia. Uhum. Só que as coisas foram pro ralo quando a Carrie Fisher morreu, né? Sim. Então, isso aí que ficou... Eles tiveram que remendar de uma outra forma e é o que acontece no Rise of Skywalker, né? Uhum. Mas, assim, é importante dizer, tá, que nessa subtrama... Eu não gosto muito dela porque ela tem um desvio, porque o que acontece? O Finn, né, e o Paul Dameron, eles meio que resolvem se insurgir contra as diretrizes da Leia, né? Porque a Leia, basicamente, a Leia e a outra personagem que entra também, que é uma das, digamos, é uma das comandantes ali, que é a personagem da Laura Dern, que é uma grande atriz que também só aparece nesse filme. Almirante Holdo. Almirante Holdo, que é uma personagem que eu gosto, inclusive. Eu acho ela bem interessante dentro do filme. Só que o que acontece? Na verdade, o que acontece é que a Leia se acidenta, né? Ela sofre um ataque de um esquadrão do Kylo Ren. Exato, exato. Nesse processo de fuga, que atinge parte da nave, abre o rombo, e ela é sugada pra fora, né? E aí tem uma cena, cara, que, putz, na época, como já tinha todo esse lance da Leia ter morrido e tal, eu vi muita gente chorando, inclusive o amigo que tava... Porque você vê a Leia usando a força, né, cara, pra ela se puxar de volta a nave, né? E ela é uma cena que, apesar de ter um bonecão digital, assim, meio sofrível, eu acho a cena muito bonita, cara. Putz, eu acho essa cena muito forçada. Até depois de ver, porque, assim, a princípio, no o Despertar da Força, não tinha nenhum indício de que a Leia foi, de fato, treinada na força, sacou? Uhum. Até porque se de fato fosse, podia falar, então, Ray, já que o Luke tá meio perdido, enquanto a gente não encontra ele, fica aqui treinando comigo, sabe? Aí depois você vai e a gente procura ele, sacou? Mas tudo bem. Sim. Aí eu acho que assim, ela usar a força naquele nível, sem ter apresentado em nenhum momento algum tipo de treinamento, eu achei um pouco exagerado, sabe? Ah, mas não seria. Ah, mas isso já se inferia, assim, né, cara, que ela tinha algum treinamento, porque não é dito, mas... Mas se ela de fato tivesse pra aquele nível, eu acho que ela tinha que ser no mínimo um cavaleiro Jedi, sacou? Eu acho que falam no primeiro filme, inclusive, ela fala assim que, olha, eu tive que largar meu treinamento pra assumir a resistência, né, eu acho que ela chega a falar isso normalmente, mas posso estar enganado. Não, mas se ela largou o treinamento, então, em teoria, ela teria largado ainda aprendiz, sacou? Eu acho que o aprendiz não teria capacidade de fazer aquilo. Não, sim, mas é totalmente. A gente tá discutindo isso dentro de uma trilogia que a protagonista, tipo, ela aprende a manejar a força melhor que muito mestre Jedi em um dia, sacou? É, tem isso. Então, meio que whatever também, saca? Uhum. E aí a Holdo ela assume, né? Uhum. E em vez de ela, tipo assim, propor uma fuga e tal, ela... Ela propõe um plano secreto, ó. então, essa parte, o que você acha? Você acha ela meio furada e tal? O que acontece? A Holdo, ela vai falar... O Paul Dameron vai falar que, olha, a gente tem que, né, de repente enfrentar os caras, porque senão eles vão trucidar a gente, o combustível tá acabando e o nosso campo de força ele não vai aguentar toda hora, né? E a Holdo fala, não, a gente vai continuar no mesmo curso. Enquanto isso, as outras naves que estão atrás, elas também estão sendo atacadas e estão sendo destroçadas pelo Destroyer do Snoke, né? Então, tem todo um trecho que eu acho que é meio que uma digressão meio desnecessária no roteiro, que envolve uma trama do Finn e a nova personagem, que é a Rose, né? A Rose, que vai surgir no, né, nesse... episódio deles irem a um planeta cassino, entendeu? Te encontraram com uma espécie de contrabandista que consegue hackear o sistema da nave do Snoke, e aí a ideia seria meio que destruir a coisa, deles invadirem e destruírem de dentro pra fora, né? Uhum. Eu acho essa direção muito desnecessária, mas no final das contas, isso se reflete lá na frente, né? De uma maneira que eu acho muito bacana, sabe? Que é justamente nas crianças, né? Porque o que acontece? Nesse planeta cassino você tem algumas crianças que elas são escravas ali e elas são vendidas pela primeira ordem, né? E aí ela fala justamente, e a Rose ela fala que na real ela cresceu no planeta, que ela foi uma dessas crianças escravas, né? Sim. E aquela galera que tá no cassino, na verdade, são contrabandistas de arma que enriqueceram vendendo arma pra primeira ordem, né? E aí tem toda uma sequência de perseguição, deles encontrarem, né, esse cara que vai ajudar eles a invadir o sistema do Destroyer, né? Do Snoke, que é o personagem do Benicio Del Toro. Eu nem lembro se é um Destroyer. É o Destroyer do Snoke. É o Destroyer, né? E aí, no final das contas, eles meio que contam com a ajuda dessas crianças também. É a parte mais fraca do filme, ao meu ver, entendeu? Na parte do treinamento do Luke com a Rey, eu acho essa parte, a sequência da ilha, quase que toda perfeita, entendeu? Mas realmente tem essa barriga que... Eu não acho que ela seja de todo ruim, porque ela tem um senso de entretenimento bacana. Mas tem um senso de aventura também, sabe? O pessoal reclama. Talvez, de fato, como filme, essa cena não contribua tanto. Mas eu penso assim, em termos de história. Pelo menos eles tentaram, sacou? Ah, mas até o seu tom de aventura, ele contrasta muito com o tom do filme como um todo, que é um tom assim mais, sabe, mais urgente e tal, né? Eu acho que fica meio deslocado mesmo. Mas eu não vi muito problema, não. Sim, sim. E aí é legal, cara, porque, enfim, tá tendo toda essa sequência da perseguição da nave, né? No meio tempo que o Finn e a Rose estão no outro planeta lá, o Paul Dameron, ele vai tentar um levante, né, cara? E é muito engraçado porque o C-3PO fica no meio, né? E ele não sabe o que pode tomar, né? Não, mas tem essa coisa também, porque a Holdo não conta o plano pra ele, não conta o plano pra ele, e ele também não contou que ele tinha levado a Rose e o Finn pra buscar o invasor, nem nada, sabe? Aí fica nesse jogo de intrigas aí, no primeiro momento. E também os filmes sugerem que a Holdo esteja traindo a aliança. Sim, eu acho um negócio interessante, porque na hora eu pensei assim, putz, essa mulher tá levando os caras pra uma emboscada, né? E aí essa é a impressão que dá mesmo. Não, pra mim ela tava falando, sabe? Tipo, eu tô adiando até que vai chegar que não vai ter como adiar e, sei lá, vou vender pro Império um preço maior, sacou? Só que foi essa. Não, eu achei que a Rodo tava traindo, né? E isso, inclusive, é o que leva o Paul Dameron a se rebelar, cara. Eu acho isso muito da hora, mano. Só que eu acho que isso é um problema. Custava contar o plano pro cara? Tudo bem que ele fez cagada no início do filme. Custava contar o plano pro cara? Cara, mas então, assim, eu acho que não custava, mas é aquele negócio também, né? O Paul Dameron, ele foi no impulso. Porque primeiro ele foi instituído do cargo pela Leia, né? A Leia, inclusive, é legal falar literalmente, dá um tapa na cara do Paul Dameron, né? E o Paul Dameron, ele, tipo assim, ele tá instituído. Ele não era o cara que deveria receber alguma ordem. Deveria receber alguma informação de comando, né? Então, meio que também, assim, cara, é tipo um cabo, entendeu? Querendo discutir estratégia com o líder militar, né? Então, acho que por isso que ele não teve nada contado, né? E tem toda essa trama, ao mesmo tempo que você acompanha também a relação do Kylo Ren com o Snoke, cara. E o Snoke tá, tipo, pé da vida, porque o Kylo Ren, além de ter perdido pra uma novata que, tipo, literalmente aprendeu a manejar a força na batalha, mais especificamente na batalha, porque ela não manejou antes em momento nenhum. Exato. Não, ela manejou só naquele momento que ela saiu, mas mesmo assim, né? É muito pouco. E ele, tipo, questiona justamente isso. Como é que você tomou-lhe um baile de uma menina e no final deixou a Starkiller ser destruída, né? E ele fala uma coisa que é muito importante no tom do filme, que é assim, o tom desse filme como um todo é desconstruir um pouco Star Wars, sabe? E moldar pra um conceito um pouco moderno. Então ele pede pro Kylo Ren tirar o capacete, porque no final das contas ele é só um garotinho assustado usando uma máscara pra assustar as pessoas. E na real é mesmo, sacou? É, mas é literalmente isso, cara. E é legal porque o Kylo Ren, e ele tá com a cicatriz da batalha no posto, né, cara? Você olha ele com aquela cicatriz, tu vê que ele é um cara meio patético naquela posição. Tanto que o Kylo Ren, né, ele destrói o capacete, né? E isso é muito representativo pro filme, porque ele já tá dando uma dica do que vai acontecer pra frente. Sim. E ao mesmo tempo, assim, tem esse problema em Hollywood muito que, assim, toda hora que tem uma máscara, a pessoa que usa a máscara tem que mostrar o rosto. É o esquema com o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Na real, todos os Homem-Aranhas, mas os primeiros exemplos eram o Homem-Aranha do Tobey Maguire, era o Batman do Christopher Nolan, até o Deadpool, sabe, do Ryan Reynolds. Não, mas aí é uma questão de que o ator, ele tem que aparecer, né, cara? Tem que mostrar. Então, sacou? Aí eu achei que sim, sabe? Beleza, destruiu o elmo, mas é justificável porque tem esse problema, sabe? Eu entendo. Não, e não só isso, mas a questão do elmo é que eles colocaram aquele elmo pra ele ficar parecido com a silhueta do Darth Vader, sacou? Então, quando ele tira, quando o Kylo Ren tira o elmo, é tipo assim, mano, você não é o Darth Vader, você é tipo um fanboy tentando fazer cosplay. Você é o Darth Vader wannabe. Exato, é isso. E ele meio que saca isso, velho. E ele fica com raiva e ele destrói. E aí, isso é muito interessante, porque o arco do Kylo Ren vai ser justamente ele tentando superar essa questão, né? Essa marca. E esse momento eu falei assim, putz, eu queria isso, entendeu? Porque quando eu fui ver o The Last Jedi, eu tava muito assim, putz, beleza, eles vão, fizeram o episódio 7. Fizeram exatamente as mesmas batidas do episódio 4. porque era algo novo, entendeu? Principalmente porque eu tinha visto o Rogue One, né, cara? E eu falei assim, mano, sabe, Star Wars tem potencial pra mais, eu quero algo novo. Uhum. E aí eu vi que eles estavam querendo fazer algo novo, entendeu? E aí, e cara, é maravilhoso, assim, maravilhoso esse conflito. O Kylo Ren, o que ele tem de desenvolvimento de personagem nesse filme é muito interessante. Até porque, uma coisa que já tinha sido mostrada até no episódio anterior, e que você percebe nesse, é que o Kylo Ren não tá muito seguro das suas próprias ações, né? Ele é muito hesitante. E eu acho que isso que torna ele um vilão muito bom. Talvez um vilão tão bom quanto o Darth Vader. Eu honestamente acho isso. Pelo menos em termos de construção. Uhum. Porque ele meio que tá tentando se provar pros outros, entendeu? Se reafirmar pros outros, mas ele nunca tem muita convicção daquilo. Tanto que quando ele mata o Han Solo, ele mata, ele fica com peso na consciência, tá? E mesmo... ele não tem coragem pra matar a mãe, porque a cena seguinte é essa, né? Que ele fica, ele toma um sacode do Snoke, ele quebra o capacete e ele fala, quer saber? Eu vou abraçar, pra agradar meu mestre, eu vou abraçar o lado sombrio completamente. Então só falta matar minha mãe. É, e ele não consegue, né? Quem atira é outro soldado. É outro soldado. Isso é uma cena, porque assim, eu tinha uma das reclamações que eu tinha muito na época. Sabe que esse filme ele é todo no quase. Sim. Ah, o Luke tá preso a treinar Rey. Não, não tá, sacou? Aí vai tudo. Aí, puta, o Kylo Ren vai matar a mãe dele. Não, quase, para por ali. Nossa, a Leia morreu. Não, ela, sabe, ela deu... um force pull no espaço. Não, mas essa cena, por exemplo, do Kylo Ren, hoje eu entendo, sabe, que é pra exemplificar o conflito interno dele. Sim, sim, cara. Porque, tipo, assim, o pai ele matou, só que assim, tipo, o pai praticamente entregou. Tava muito fácil ali, digamos, matar o pai no despertar da força. Aí aqui, cara, ele tem que apertar o gatilho, ele tem que navegar e apertar o gatilho. E ele não consegue, ele fica nessa. E ele não consegue porque tá com culpa por ter matado o Han Solo, né, cara? Isso que eu acho interessante. Não, e a mãe dele tá sentindo também. Você vê que, tipo, fica aquela troca de olhares, sabe? Aí ele fala, tipo, putz, sabe? Aí ele, tipo, ele tá pés apertar ali, eu não vou apertar. Aí alguém aperta. Aí ele dá uma olhada, sacou? Ih, rapaz. Aí vê aquela coisa. Ele prova, acho que deve ter essa cena. Ele olha pro negócio explodir, tipo, pensa, nossa, o que aconteceu? Mas o que aconteceu, aconteceu. Aí ele volta pra base. Ele é um. Cara, ele é um adolescente, cara. Um adolescente fazendo merda na vida, entendeu? Que é isso que adolescente faz. Que tentando se provar pros outros, super inseguro de si. Eu acho que, no final das contas, cara, a escolha do próprio Adam Driver pra ser o vilão foi muito assertiva. Porque quando você olha pra ele, você não vê aquele vilão clássico. Então, fica um pouco de síndrome de impostor, saca? Que eu acho que é um negócio que ele sente a todo tempo, né? É, mas ou então também, sei lá, muita expectativa por conta da família, talvez. Porque, sei lá, talvez isso não tenha ficado muito explícito na saga, talvez isso dependa muito de um, sei lá, de algum complemento do universo expandido, mas, putz, eu sou, sei lá, quando ele abraçou o lado sombrio, nossa, eu sou neto do maior vilão que essa galáxia já abraçou. Eu preciso fazer algo parecido, sabe, ou então superar isso. Que é algo que a Rey chega a comentar no primeiro filme, sabe? Não, ele tá à sombra do nome. Ele monta o altar Creep, né, pro Darth Vader. Boa, sabe? É porque ele tá à sombra do Darth Vader, da mãe dele, do pai dele, do Luke. É, faz todo sentido ele ser um moleque super inseguro, porque também estão repousando sobre ele grandes expectativas, né? Sim. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a dinâmica dele com a Rey nesse filme é muito interessante, né? Porque esse link... E aí eles até justificam que é uma espécie de... É porque os dois são singularidades na força, né? Por isso que eles conseguem ter esse muito forte. Que eles ficam, enfim, tendo mensagens um com o outro. É muito engraçado porque eles realmente funcionam como espelhos, assim, como reflexos. Porque a Rey, nesse filme, ela também tá muito em busca de saber quem são os pais dela, né? Isso. E isso é uma coisa que também reflete, eu acho, no Kylo Ren. Ao mesmo tempo que o Kylo Ren tem o peso, né, da sua hereditariedade, a Rey meio que não tem, sabe? Então, eles estão duplos literais mesmo. E os dois ficam dançando a todo momento nessa coisa de um escorregar pro lado negro da força e o outro, né, não. O outro, né, meio que tá na luz, entendeu? E eu acho muito interessante. Aliás, diga-se passagem, o que você acha da questão dos pais da Rey nesse filme? Então, é porque assim, por muito tempo especulou-se, então, já que ela não é filha do Han Solo nem da Leia, a resposta mais óbvia seria ser o filha do Luke, o que acabou não sendo. E eu por muito tempo pensei, pô, sabe, oportunidade perdida. Mas refletindo, sabe, com essa proposta de desconstrução e de que ela não precisa ser, sabe, vir de uma linhagem nobre pra poder se provar, hoje eu compro, sacou? Não tenho problema zero com isso, eu acho até poético, sabe, porque assim, você não precisa, sei lá, ser filho de fulano, ciclano, sabe, ter uma relação direta com alguém pra você poder ser alguém. Você pode vir do nada e se provar. Você não precisa ter sangue azul, né? Isso, eu acho que é esse ponto. Putz, até arrepia, cara. Só de lembrar da cena final que desse filme. É claro que, assim, a forma como isso é mostrado lá no final, por exemplo, chega o Kylo Ren e pergunta pra Rey, quem eram seus pais? Eles não eram ninguém, eles eram, sei lá, catadores, sacou? Achei que podia ser feito de outra forma, ainda mais com o recurso do flashback, sacou? Pode mostrar, tipo assim, de fato, duas pessoas, sabe, sendo ninguém e só, sei lá, tipo, trocando uma bolsa de moedas pela Rey. Podia ser um pouco mais direto nesse sentido. Mas eu gosto disso, porque assim, isso tem toda uma construção. Por exemplo, naquela cena, tem uma cena que é interessantíssima, que a Rey, ela vai entrando num túnel lá, né? E ela é uma cena meio psicodélica, assim, você não sabe. É, que é uma referência a quando o Luke entra na árvore, no episódio 5. Sim, total. Tanto que a Rey, né, ela fica, enfim, ela fica sendo tentada pela força, e é inclusive o que vai assustar o Luke Skywalker, né? Que ele fala que, pô, já viu esse poder, né, em outra pessoa e que não deu certo. E tá seguindo o Kylo Ren, né? E aí, e ela tem essa visão desse... Esse furúnculo. E ela chega na caverna subterrânea lá, e ela se depara com um espelho infinito, cara, entendeu? Uhum. O espelho, basicamente, ele reflete só a imagem dela de maneira infinita. Então, e ela tinha a expectativa de encontrar os pais, né? E aí eu acho que o Kylo Ren, ele fala assim, olha, a resposta tá em você, né? Não tá em seguir aquelas outras pessoas, né? Tá em você descobrir. Ela meio que quase cede pro lado negro da força, né? Uhum. E tem outra coisa também, durante todo o filme, todos os encontros, vamos supor assim, com o Kylo Ren, é a mais agressiva. Sim. Então ela meio que tá, tipo, ela tá flertando pelo menos, não, talvez não com o lado sombrio, mas com a raiva, sabe? Aí a gente entra em outro aspecto do filme, que é de fato essa desconstrução dos Jedi como um todo, né? Porque o Luke até fala que a força, ela existe independente dos Jedi. Se a Ordem dos Jedi acabar por qualquer motivo, a força continua, sabe? É muita, como ele menciona, narcisismo não, né? Soberba, é outra palavra que ele menciona. Não, ele fala de soberba, ele fala, olha, os Jedi... Não, é muito soberbo que, tipo, que achar que a força vai acabar se os Jedi acabarem. Sim. Eles deixaram Palpatine chegar e tomar o poder debaixo do nariz deles. Não funciona, não dá certo. E eu acho que as pessoas, elas se irritam por conta disso, sabe? Porque é destruição do mito do Jedi, sabe? Só que, novamente, isso é uma coisa que o próprio George Lucas já estava inferindo lá atrás. Não, esse na verdade era um desejo do George Lucas, sabe? De deixar essas coisas menos preta no branco. Dá, na verdade, muitas tonalidades de cinza. Porque, na real, isso é até saudável, sabe? Pra você poder, sabe, renovar, sabe? Porque de lá pra cá, sabe? Antes de estrear o episódio 7, já tinha Game of Thrones, sabe? Sim. Que não é uma coisa preta no branco, já tinham, sei lá... Tudo bem que acontecem coisas mesmo antes do episódio 4, mas essa coisa preto no branco na ficção, ainda mais em grandes histórias, já tava meio que, tipo, ficando uma relíquia do passado, sabe? Outros tipos de narrativa estavam se formando. E você fazer isso pra Star Wars, isso você renova, e você pode explorar muita coisa disso. O maniqueísmo em Star Wars sempre funcionou muito bem, né? Até porque, por exemplo, você tem lá o governo do Império, você pode personalizar aquilo na figura política que você desejar, seja qual for a sua posição política, entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, embora funcione bem, você compreenda que Star Wars se mistura uma fantasia, enriquece muito o universo de Star Wars. Eu defendo muito o episódio 3 por conta disso, porque por meio da subtrama política, ele traz um caráter ali subjetivo em várias questões pros personagens, que eu acho que funciona muito bem. E de qualquer forma, cara, isso não é uma coisa que foi feita no The Last Jedi, cara. Por exemplo, você pega, sei lá, pega Clone Wars, Ahsoka. Ela meio que também chega à mesma conclusão do Luke, de tipo, olha, isso não funciona, eu vou meter o pé, porque não é pra mim, entendeu? sabe? E de fato, cara, é um caminho muito maniqueísta, entendeu? O que levou basicamente o Anakin pro lado negro da força foi ele amar a mulher que ele gostava, sabe? Foi pensar com o saco. Não diga isso, meu cara. É, também. Ah, mas foi, velho. Porque assim, no contexto da trilogia original, era só pela busca de poder. Cara, não, mas olha só, você tocou uma coisa importante, tá, cara? Os Jedi, pelo menos nos filmes, né? No universo expandido é outra coisa, mas você não vê eles tendo demonstrações de relacionamentos amorosos, entendeu? E isso é uma coisa que, ok, beleza, né? Assim, existe essa coisa da castidade, né, em determinadas religiões, né? O caminho do Jedi é um caminho que não permite muito, sacou? Esse tipo de relacionamento, entendeu? Não é um caminho que dá muita vazão a... Sabe? Tanto que tem essa coisa assim de você controlar os seus sentimentos, entendeu? É um caminho de uma racionalidade extremada a tal ponto que chega a ser meio perigoso. Faz muito sentido quando o Luke ele afirma que olha, os Jedi não deram certo, porque a coisa de chegar lá e matar o Kylo Ren, isso é uma coisa que o Jedi faria, entendeu? Faria. Vídeo, de novo, o nosso querido Mace Windu com o chanceler Palpatine. Tanto que você, se você pensar, no próprio episódio 2, quando o Obi-Wan Kenobi sabe que o Anakin tá apaixonado pela Padmé, ele fala, olha, se você, se isso atrapalhar o seu caminho, você vai ter que abrir mão dela, entendeu? Se você tiver que escolher entre a vida dela e o caminho Jedi, você vai ter que escolher o caminho Jedi, sabe? E por ele não conseguir fazer isso, o que é uma perspectiva bem injusta, ele cai no lado negro da força, sacou? Claro, não é só conta disso, mas é um fator muito forte. Sim, não, é um fator determinante, sem sombra de dúvida. E isso é engraçado porque são duas linhas temporais que elas são diferentes, mas em dado ponto elas se cruzam e elas convergem, né? E elas convergem justamente nesse ponto que a Rey deixa a ilha, né? Que ela percebe que o Luke vai ser irredutível e que tá rolando essa perseguição da Primeira Ordem com a resistência. E aí é legal porque o Luke dá meio que uma que tá uma neura e ele pega os livros da toda a parte assim da Igreja Jedi, eu acho, do Templo Jedi, eu acho muito legal, né, assim do design, assim, eu acho bem interessante, que é uma coisa meio primitiva, meio rústica, né? E aí bibliotecazinha com os livros sagrados dos Jedi, e aí aparece o fantasma de Yoda, né? Que é um que putz, eu achei sensacional esse filme, porque o diálogo dele é incrível, porque... Só que, de novo, eu acho que, não querendo te interromper, mas assim, eu senti uma escalada de poder significativo, porque os espíritos da força, eles não interferiam em nada, sabe? Eles apareceram até em, tipo, momentos calmos. Aí, de repente, o Yoda sumou num raio, sabe? Que cai no tronco. Sim, é verdade. Assim, é só um detalhe, sabe? Isso não estraga, sabe? Eu acho que isso, assim, pro universo, é um pouquinho, sabe... Esquisito. Minimamente esquisito. No mínimo esquisito, sacou? Eu acho que no universo expandido isso já existia, sabe? Já existia. Eu acho que sim. Eu posso estar redondamente enganado. Inclusive, se eu tiver, desculpa, gente. Eu não sou dos maiores fãs, mas eu acho que... Então, mas assim, isso nunca foi, pelo menos, assim, estabelecido nos filmes. Porque, assim, é foda. É, tipo, não tipo te contra-argumentando, mas, assim, eu acho importante mostrar algumas coisas serem mostradas nos filmes. Não, com certeza, com certeza. Sabe? Porque, assim, se depender, ficar dependendo muito de... É série, livro que vai saindo, sabe? Desse jeito, sei lá, o episódio 2 é incrível, porque mostra o começo, mas é tipo, ah, como é que desenrolaram as guerras clônicas? Não, deixa pra, sei lá, livro, desenho, quadrinhos, que mostra, sabe? Mas eu acho que... joga, tipo, a responsabilidade por outras mídias. Eu acho que isso é um problema do próprio conceito da força, né? Eu sinto uma falta, assim, de alguém chegar... E eu não acho que isso nunca vai acontecer. E falar assim, olha gente, a força atua dessa maneira, da habilidade X, Y, Z. Porque, a bem da verdade, isso sempre foi, na verdade, sendo meio que nerfado a partir do interesse do autor, né? Sem dúvida. Muito isso. Então eu acho que é um problema até mesmo de construção desse elemento em Star Wars. Basicamente a força é um artifício muito fácil pra você usar em qualquer questão que seja conveniente. Divide a coisa do lado sombrio escurece tudo, pra justificar o chanceler Palpatine tá do lado do Yoda e o Yoda não perceber. Exato. É justamente isso. Mas o fato é que ela vai, enfim, ela vai ajudar, enfim, né, a galera da resistência que tá quase sendo trucidada, né? Ao mesmo tempo que o Finn e a Rose conseguem trazer o TJ, que é o Benicio del Toro, pra dentro do Destroyer do Snoke. Aham. E aí ele trai, né, os dois lá. Cara. Então, aí tem a parada que tinha que ter sido o Lando. Só que pra esse contexto o Lando jamais trairia, né? Depois, pós-episódio 5, jamais trairia o Finn e a Rose. Jamais, jamais. Eu vi o Rian Johnson falando que, em dado ponto, ele pensou em colocar o Lando Skywalker lá no planeta Cassino, mas seria mais uma participação, assim, tipo, ele não teria grande agência na trama, não, entendeu? Uhum. Talvez me faça gostar um pouquinho mais do próximo filme, né? Que tem uma participação que eu acho digna, assim, eu acho justa com o personagem. Não seria só um fanservice, né? Mas ele é traído, né? Ao mesmo tempo que tá rolando essa questão, na nave lá, né? Teve o botim do Paul Dameron, que fracassa, assim, de uma maneira... É, meio que todo mundo nesse filme fracassa em algum ponto. O Finn e a Rose falham em trazer o cara da flor lá, mas eles conseguem trazer um cara e falham em, sei lá, colocar o reator do Destroyer em perigo. O Finn, o Paul falha em depor a Holdo. E a Rey falha em trazer o Kylo Ren pro lado da força e falha em convencer o Luke Skywalker. Ah, não, se bem que isso não falha não, deixa quieto. É, exato, exato. Mas o legal do motim é que, na verdade, é a Leia, né? Porque a Leia tava em coma, ela acorda. E usa a pistola que é usada contra ela no episódio 4. Sim, sim, é verdade, cara. Eu só fui perceber isso agora, quando eu reassisti. Uou! É um easter egg, não. E é engraçado o C3PO no meio, né, cara? Que ele tá no meio. Putz, mas uma coisa que eu achei que ficou... fez falta nesse filme foi que os dois droids ficaram apagadaços nesse filme. É, o R2-D2 principalmente, né? O C3PO nem tanto. É, não, eu acho que é o contrário. Eu acho que o R2-D2 tem aquele momento que ele, pra convencer o Luke Skywalker, ele usa o holograma da Leia, do episódio 4. Aí eu acho que aquilo eu achei bonito. Até no cinema, quando eu assisti, eu falei, tocou o coração. Não, mas o C3PO ele é usado da maneira que ele deve ser usado, né? Que é como alívio cômico, porque... É, mas nem tanto, eu achei assim. Eu achei que, sei lá, o BB-8 foi mais usado que ele, sacou? Não, sim, sim. Mas, pô, é engraçado, mas a parte mais engraçada do filme, porque ele fica na ponte de comando meio que no meio, né? E aí tá rolando tiroteio. Ele fala assim, quer saber? Eu vou embora. Aí, quando ele abre a porta, aparece a Leia, ele... General Leia, graças a Deus, ela dá um tirambaço na cara do... Aí a reação do C3PO, tipo, só ligou no cara, tipo, eu me rendo, né? Uma coisa que eu pensei aqui, que eu esqueci de comentar na hora que a gente tava comentando o fim, é que eu senti que o Rian Johnson deu uma esticada no arco dele. Porque, em teoria, dava pra você concluir essa coisa do Finn não querer mais fugir quando ele enfrenta o Kylo Ren no episódio 7, sacou? Uhum. Aí eu achei. Aí ele abriu com o Finn querendo fugir, sabe? Não, e querendo fugir, eu acho que é pra encontrar a Rey, né, cara? O que. Ah, era pra encontrar a Rey? Ah, então não, se for por isso, tudo bem. É não isso, vejo tanto problema. No início ele acorda gritando: Rey! Rey! Não, sim, mas quando ele entra no pod pra escapar. Eu entendi que, tipo, vou embora daqui, sacou? Não quero mais saber dessa história, não. Rey segue sua vida e eu não... Aí eu achei errado. Mas agora, se for pra isso, ele queria, de fato, ir atrás da Rey, tudo bem. Não, eu acho que ele queria fugir, mas... Whatever, né? Não sei, pode ser. Talvez eu tenha que rever o filme de novo pra entender, mas eu acho que, tipo... Se for pra encontrar a Rey, tudo bem, porque aí torna ele mais humano, sabe? Porque ele tá ali não muito por conta da... Sabe, estou fazendo o que é certo, mas porque eu tenho, sabe, porque eu tô fazendo isso por um amigo, no caso. Não, eu acho que torna mais humano, ele tá querendo salvar o dele, entendeu, cara? Não, aí eu já acho um pouco de covardia, mas tudo bem. Mas, enfim, eu acho que o interessante disso é que ele é covarde, ele tem pavor da primeira ordem, sacou, mano? Porque, inclusive, foi criado por eles, né? E é, tipo, pavor da vida dele ter que lidar com esses caras. Mas o fato é que, depois que a rebelião, ela é... Enfim, ela é contida, né? Uhum. É engraçado, eu acho interessante porque seria um recurso muito fácil você colocar assim, os mais velhos, né? Como os inexperientes, né? E a geração mais nova, assim, como a geração, né, certa, que tá, né? Enfim, fazendo o necessário. E eu acho legal, assim, porque é uma quebra de expectativa também, de certo modo. Ele chega e a Leia fala, né, com a Holdo, tipo... Ah, tadinho, né? Ele tem tanto pra aprender. Isso também é uma coisa que eu também não curti tanto, que era a Holdo ficar e a Leia ir. Que eu acho que ali teria sido uma boa oportunidade pra Leia se sacrificar, entendeu? É, mas ao mesmo tempo, dada a posição de liderança da Leia, né, que era a representatividade, tipo, eu acho que faz mais sentido eles fazerem isso com a Holdo do que com a Leia, entendeu? Porque eu acho que a Leia, a liderança dela era mais importante naquele contexto, sabe? Mas eu senti que ali naquele momento, quando você percebe que a Holdo não ia trair os rebeldes, eu falei, não, agora eu posso confiar nessa mulher. Aham. Uhum. E tipo, uma coisa que acontece também com outro personagem nesse filme, que é o nosso querido Supremo Líder Snoke. Sim. Sabe, acho que sim, pelo menos a morte do Snoke, ela move a trama pra frente. Porque aí você já coloca o conflito dentro do Kylo Ren, joga dúvida, né? No caso. Agora a Holdo, sabe, é tipo, ok, sabe, ela consegue atrasar a primeira ordem, mas, sabe, a personagem fica naquilo ali, sabe? Não vai muito além daquilo. Ah, mas eu gosto, assim, eu acho que a morte da Holdo, ela, putz, ela é um momento, assim, que eu tava no cinema e eu achei, assim, bem empolgante, né? Porque ela vai servir realmente de isca, né? Eles vão destruir a nave enquanto os outros rebeldes fogem pro planeta pelas naves menores, que não podem ser rastreadas, e só que acontece que quando o personagem lá do Benicio Del Toro conta, o Império começa a atacar as outras naves pequenas, né? Isso, então exato. Ela dá uma de kamikaze, né, pra cima do Estado de Troia. Que ela vê que o plano não tá dando tão certo, ela fala, quer saber, eu vou fazer isso daí. Cara, e a cena, assim, ela é muito bonita visualmente, ela é muito impactante. Primeiro porque o Rian Johnson, ele é muito, assim, sagaz em fazer a cena muda, né? Porque eu acho que Star Wars, que eles lembraram que o som não se propaga no espaço, né? Ah, não, mas aí é um problema do John Williams. John Williams colocou o som no espaço, então pode usar. Cara, John Williams em Ben Burtt, no caso, né? Que foi o som, o designer de som, e o John Williams é o compositor. Exato. A cena, ela é muito bonita, né, cara? A maneira como ele... Ela é muito chocante. Eu acho mais que bonita, ela é chocante, sabe? É, porque ela é um plot twist, ela é uma virada... Cara, esse filme, ele se baseia muito na quebra de expectativa, né? Pra bem ou pra mal? Ah, eu acho que pra bem. Aliás, a gente, né, não comentou, mas um pouquinho antes disso rola a luta do... Enfim, né? Do Kylo Ren com a Rey, né? Contra... A guarda real do Snoke. Em parênteses aqui, acho que eu quero falar, antes da gente entrar nisso, eu queria falar um pouco do Snoke. O cara tá de roupão dourado e ele é o líder da primeira ordem. Nossa, mano, putz, assim, se fosse um roupão, beleza, se fosse, sei lá, um roupão cinza, um roupão preto, porque ok, sabe, o Palpatine também usava roupão, sacou? Mas preto, uma vez mesmo. Agora, ficar de roupão dourado, velho, parece que ele saiu do banho. Cara, eu se fosse Snoke, assim, se fosse, não tivesse a minha posição, eu também ia andar de roupão, entendeu? Confortável. Ah, mano, eu sei lá, achei que tava meio descaracterizado, assim, não sei se isso foi proposital ou não. Não sei se só sou eu que tô tendo birra com, sabe, fazendo detalhezinho, mas eu fiquei muito incomodado. A cena que ele morre é um negócio, assim, muito empolgante, né, cara? É muito... Uhum. Porque você não espera, você vê o... Não, não espera. Você acha que é a Rey, né, e na real é o Kylo Ren. E aí, novamente, eles ficam brincando com aquela coisa do, né, pô, de um, né, tá indo pro lado negro ou não... Uhum. E eu gosto, pra mim é uma das melhores lutas da franquia, assim, sabe, de luz, a luta que os dois têm. É, não é bem luta porque é, tipo, é dois contra vários, sim, né? Sim, mas assim, de cenas de sabre de luz eu acho uma das melhores, sabe? Porque, não, eu não sei, eu acho que é tipo, é meio trapalhões ali, não tava muito bem. Mas tem outra coisa, assim, só voltando mais uma última vez pro Snoke. Que sim, talvez, assim, o personagem dele tenha ido por água abaixo, porque ele morreu, sabe, ainda no segundo filme. Mas eu acho que isso dá espaço pro Kylo Ren ser o vilão verdadeiro, assim. Tudo bem que no filme ainda a gente tá muito em dúvida, sabe? Se ele vai pro lado da luz, se ele vai abraçar o lado sombrio. Mas como um todo, sabe? Tira essa coisa, tipo, de, sei lá, da Rey ter que enfrentar primeiro o Kylo Ren e depois o Snoke. E abraça o Kylo Ren. Uhum. Tudo bem que seria legal ver um pouco de quem seria o Snoke. Acho que isso teria sido interessante. Se tivesse pelo menos mostrado um pouco mais de Snoke no episódio 7. Ou mesmo nesse filme antes, sabe? É, isso é uma coisa que muita gente reclamou do Snoke, cara, que é tipo assim, pô, o personagem surgiu do nada, foi pro nada, veio pra nada, né? Uhum. Mas, bem, primeiro que depois explicam realmente o que era o Snoke, eu acho uma explicação, tá? Ao estilo Marvel Comics. Nossa, não, exato, a saga do clone do Homem-Aranha, sabe? Mas, enfim, eu sei lá, preferia que não tivesse explicado. Até porque, mano, tipo, o Snoke é só alguém que assumiu o legado do Sith e tá de boa, entendeu? Uhum. Eu meio que não tinha problema em ele ter, pô, morrido daquele jeito, cara. Eu gosto muito daquela sequência de luta porque, além dela ser, assim, muito impactante, cara, eu acho que o Rian Johnson, ele consegue pegar, assim, uma coisa de iconografia de filme de samurai, que é um negócio que sempre teve em Star Wars, mas que nunca foi muito explorado, sabe, assim, tirando algumas coisas, tipo, o Rogue One explora bem, né, desse lado, mas é só, e visualmente ela é muito bonita, né, cara, toda a mise-en-scène, gosto do termo, mise-en-scène. Ah, toda a figuragem. É, ela é bacana, assim, e eu prefiro. Isso, eu não sei, cara, eu acho ela meio boba, sabe, eu acho que eles estão meio estabanados ali, sabe, desajeitados. Mas então, cara, se você for parar pra pensar, isso é uma coisa que é mesmo assim proposital, porque nem a Rey, muito menos a Rey, né? Mas nem a Rey, nem o Kylo Ren, eles são grandes usuários da Força. Eles não tiveram muito treinamento, né? Talvez por esse lado, mas ainda assim, independente de ser bom ou ruim, eu não gosto. Fazendo tipo, qualidade, sabe? Ah, nota 6,5 ou sei lá, 4. Enfim, é legal, né? Enfim, a sequência. E aí tem todo aquele momento lá dos rebeldes presos, né? No bunker, né? Sendo encurralados pela Primeira Ordem. Essa sequência, cara, assim, eu confesso que é uma coisa que eu não gosto, porque era muito por fim ter morrido ali, sabe? Não, eu acho o contrário, velho. Eu acho que se ele tivesse morrido ali, a gente teria perdido um baita personagem. Então, cara, assim, eu concordo em parte, só que, putz, o sacrifício dele eu acho que seria muito mais impactante com o arco do personagem, faria muito sentido. Depois, o que fizeram com ele no episódio 9, cara? Ah, não, coitado, né? Não sobrou nada. Ah, não, mas aí não é muito um problema do episódio 8, sacou? Aí já é uma outra coisa. Sim. Não, assim, mas isso aqui é aquela coisa, sabe? Acho que ele é essa questão do fim é quase que um Snoke reverso, porque, assim, ele poderia ter morrido ali, mas não morreu, e no caso do Snoke, ele morreu, mas poderia não ter morrido, sacou? Sabe, eu acho que, assim, de fato, sabe? Mas, assim, é que tanta gente já sacrificou naquele ponto da história, que eu acho que teria perdido um pouco o significado. Sim, pode ser, poderia ficar meio banalizado, né? É, sabe, porque eu acho que a coisa que me faz não gostar desse filme é que toda hora alguém está se sacrificando pra poder manter a rebelião viva, sacou? Mas eu acho que é isso que traz o clima de urgência desse filme, cara. O filme, ele é pautado por um clima de urgência muito grande, cara. Eu acho que funciona muito bem, entendeu? Porque realmente eles estão levados a uma situação limite, né? Uhum. Tanto a maneira como eles conseguem fugir disso, cara, é literalmente o Luke Skywalker dando uma de ilusionista, né? E aí, eu particularmente gosto muito dessa sequência do Luke Skywalker no final, cara, porque tá acontecendo tanta coisa nesse terceiro ato que você meio que esquece do Luke Skywalker, né? Uhum. Nada, ele aparece ali, ele tem um diálogo muito bacana com a Leia, né, cara? Uhum. É muito tocante, inclusive, você pensando. E outra coisa que eu percebi é porque, tipo, o C-3PO sente uma parada, só que ele não vê o Luke, porque a força não tem influência sobre os robôs. Sim, é verdade. Mas é legal, cara. Eu acho a sequência toda ali do Luke é muito boa, porque... E tem uma coisa, tipo, de não querendo te interromper, mas essa coisa de ser Crete, não é o planeta que eles vão parar? Então, aí tem essa coisa, tipo, só pra diferenciar do episódio 5, eles falam que é um deserto de sal e não de neve. Só que a parada é que toda vez que alguém pisa no chão ou dá alguma coisa certa, o chão faz aquela mancha laranja. Vermelha. Isso, vermelha. E toda hora o Luke pisa na areia não faz mancha nenhuma. Exato, cara. Isso é um negócio que depois que eu vi... Um spoiler, sabe? Tipo, tipo se assistir Sexto Sentido pela segunda vez, sabe? Não, e tem um detalhe muito interessante dessa sequência, cara, porque o que acontece? O Luke, ele chega como uma projeção mesmo, né, holográfica da força, se a gente for colocar assim, né? E é muito bom, primeiro, você vê o ódio do Kylo Ren pelo Luke, né? Que ele, tipo, mano, ele fala todo mundo atira no Luke, velho. E aí, quando ele vê que não acerta, ele desce e vai lutar, cara. E o Luke fica só na esquiva, mano. Aquela sequência, a coreografia, Ela é muito bem feita, né, cara? É, lógico que é o dublê do Mark Hamill, mas assim, pro propósito da luta serve um pouco, porque ele tá tipo, provocando de certa forma o Kylo Ren e ao mesmo tempo tá demorando um pouco pra deixar o pessoal escapar. Putz, e assim, eu não esperava que aquilo fosse uma projeção holográfica. Assim, não, pô. Também, acho que ninguém esperava, sacou? Tanto que não. Mesmo com, acho que assim, mesmo que o que ele tava com o sabre de luz dele mesmo, que era o azul, acho que ninguém esperava. Exato, cara, né? Até isso, na verdade, porque ele não tá com sabre de luz, né? Olha só os detalhes que passa e a gente não percebe. E, pô, é sensacional. Na hora que ele tava, que mostrou ele flutuando, né? Que revelou, então, o cinema aplaudiu, velho, veio abaixo, sabe? Porque... Eu não vou mentir, tipo, hoje eu gosto dessa cena, mas quando eu vi eu falei, puta, ele não brigou de verdade com o Kylo Ren, sabe? Acho que então, assim, não posso culpar o filme, assim, é muito errado, acho que alguém me culpar por conta disso. A responsabilidade de me fazer gostar do filme não é minha, é do filme. Sim. Eu concordo. Mas não, porque eu fui querendo te falar, ah, não, porque você foi com uma expectativa errada. Não, sabe? Eu tive uma expectativa, se eu não suprir, sabe? Não é culpa minha. Mas, assim, hoje eu entendo, sabe? Que, tipo, ele tava, sabe? Só ele tava atacando o Kylo Ren no ponto mais fraco. Porque ele, o Kylo Ren destruindo o Luke, ele destrói a Ordem Jedi. E o objetivo dele tava ali, na frente dele. Não, e aí é interessante, porque ele fala assim, olha, né? Você, tudo que você falou tá errado, porque eu não sou o último Jedi. E aí você lembra da Rey, cara. Isso. Ele fala, putz, cara, entendeu? Apesar. Assim, nesse aspecto, eu acho que o filme foi até um pouquinho covarde, entendeu? Eu acho que, já se adiantando, o filme era realmente pra acabar de nascer Jedi aí, entendeu? E faz todo sentido com a questão temática do Kylo Ren e da Rey, eles, tipo, estarem ali tentando buscar outra coisa, sabe? Que não seja reflexo do que já foi feito, construir algo novo. Sim. Então, eu acho que, putz, né? Não sei, eu acho que esse final, assim, ele trai um pouco, assim, até do que estava se construindo, né? É, não, um pouquinho sim. E outra coisa também é que depois dessa cena toda, o Luke acaba falecendo. Sim, ele se une um com a força numa cena que é muito bonita. Eu confesso que na época, cara, eu fiquei assim, putz, pô, foi legal, mas eu queria mais o Luke, né? Porque eu tinha muito, assim, eu queria muito ver o Luke, né, lutando fisicamente com o Kylo Ren, a mesma coisa que você sentiu. E queria realmente ver ele fazendo fora no meio da força e tal, né? Demais para o meio da força do que ele já faz nesse filme. Mas eu, ao mesmo tempo, fico assim, pô, isso não faria sentido com o Luke, cara, com o arco que foi construído, porque seria uma vingança, entendeu? Isso não faz sentido, realmente não faz sentido. O arco do Luke ali, ele se concluiu, cara, muito bem. Mas, pô, eu gosto assim hoje do desfecho do Luke. Eu acho que realmente não poderia ter um desfecho melhor, porque, cara, senão ia ser só uma jornada de vingança e não faz sentido nem com que os estúdios já daí são, sabe? Enfim, não faz muito sentido assim nesse aspecto. E, putz, o filme, né, termina com ele se unindo à força, fecha o arco do Skywalker. Quando eu vi que o Luke morreu, eu perdi a esperança em Star Wars. Porque eu falei, ah, cara, não vai continuar, não sei o que, sabe? Se encerrou ali e acabou. Só que ao mesmo tempo, tem um detalhe, no caso de produção, que não tinha nenhuma garantia de que o Mark Hamill ia conseguir sobreviver à estreia do próximo filme. Infelizmente ele conseguiu, sabe? Mas ele tava doente ou coisa do tipo? Não, mas isso podia acontecer, sacou? Ele era mais velho, por exemplo, que a Carrie Fisher, sabe? Poderia acontecer com qualquer um, né, cara? Não, sacou? Então, por isso, sabe? Então, às vezes, sei lá, tipo, constrói uma história pro Luke, só que, tipo, o Mark Hamill vem a falecer, e aí, tipo, como é que a gente faz? Ah, cara, eu acho que foi mais por uma questão de direcionamento do personagem e tal, né? Uhum. Falando sobre o Mark Hamill em si, eu lembro muito na época que ele me deu em entrevistas, falou que ele, quando recebeu o roteiro, ele falou assim, putz, esse não é muito Luke e tal, né? Um outro personagem, não reconheço ele. Ele também teve estranhamento. E depois ele meio que falou assim, ah, cara, olha, eu honestamente entendo que vocês fizeram com o personagem e respeito isso, sabe? Uhum. Isso é um ponto interessante a se tocar, porque assim, tem muita coisa tipo, ah, porque a Disney mandou um cala-boca no Mark Hamill. E a parada é o seguinte, sabe? Por enquanto, eu acho que a gente tem que ir com a desculpa oficial do Mark Hamill. Porque, assim, é plenamente possível que a Disney tenha mandado um cala-boca pra evitar que um dos astros principais do filme que ela tava prestes a lançar e gerasse, sei lá, um boicote ou, tipo, um fracasso comercial. Sim, é totalmente possível. Mas é igualmente possível que o Luke Skywalker tenha lido o roteiro, tenha feito as filmagens. Quando o filme ficou pronto, ele olhou e falou, de fato, eu acho que eu estava enganado. Tem esses dois lados. Isso rola muito, sabe? Da pessoa do próprio ator não entender a direção que o diretor quer dar pra obra, pô, e depois que tá pronta, falar, realmente, putz, tava certo, uhum, né? Não, mas assim, tipo, eu acho que isso não pode ser muito usado como argumento, tanto em a favor do filme quanto contra, pelo menos por enquanto, porque, assim, não, no final das contas, a gente não sabe. Sei lá, daqui a alguns anos, talvez lance uma autobiografia, uma biografia do Mark Hamill, e talvez ele coloque, não, de fato, a Disney mandou um cala-boca e não sei o quê, ou então, não, tipo, eu de fato mudei de opinião. Pode acontecer dos dois, sabe? Mas até lá, a gente acha, não sei, fica na dúvida. Eu saí com muito ódio, tanto que eu fui ver o filme duas vezes no cinema que eu falei, não, às vezes eu não entendi alguma coisa, às vezes tem um detalhe aqui que salva, só que eu ainda assim, eu saí com muito ódio. Inclusive, assim, eu vi a primeira vez com o Rafael, nós dois saímos com muito ódio do filme, muito ódio, sacou? Aí na segunda vez que eu vou com um outro amigo meu, o Thomas Shelby. Sim. Ele é igualzinho o Thomas Shelby na minha cabeça, doentia. Aí eu, tipo, eu falando com ele, que eu revi, eu falando por que eu não gostei, sabe? Eu explicava passo a passo. E hoje em dia, acho que ele odeia mais o filme do que eu. Mas assim, com o tempo, sabe? De novo, eu fui vendo, sabe? Às vezes, tipo, esse filme tem bastante prós. Eu ainda continuo de novo. Eu não gosto do filme, mas eu entendo o que o Ryan Johnson quis fazer, sabe? Essa coisa de renovar, tirar as coisas mais do preto no branco. Eu achei isso um saldo positivíssimo, sacou? Na época que você viu, é porque eu não sei, cara, sabe? Na época que eu vi o filme, eu não imaginei que o filme ia ser a polêmica que teve, até porque o filme, né, em termos de recepção da crítica especializada, né, dos críticos de cinema, ele é tipo um dos filmes de Star Wars que é melhor avaliado, sabe? É, dessa trilogia nova, ele é o mais bem avaliado. Tem que ver também as análises, porque, por exemplo, quando o Império Contra-Ataca saiu, ele não foi tão bem avaliado. Mas cara, você esperava que o filme fosse tão polêmico assim, porque, cara, eu saí, entendeu, maravilhado do filme, falei, puta. Felizão. Eu entendo porque as pessoas não gostam desse filme, mas eu acho que tem muito mais a ver de uma expectativa do que elas queriam, entendeu? E do, enfim, de que isso não foi atendido. É um filme que ele vai pra um outro caminho. Não, sim, sem dúvida, sabe? Isso, no final das contas, eu aceitei, sabe? Eu posso não ter gostado do resultado final, mas ele abraçou um caminho e seguiu. Sim, sim. E as pessoas viram o Luke Skywalker, tipo, lutando de novo com sabe, sabe, de luz. E essa parada mesmo, assim, da desconstrução do herói, cara, eu acho que é um negócio que as pessoas não estavam muito prontas pra aceitar, entendeu? É porque o Despertar da Força, ele também não, sabe, ele não desconstrói nada, sabe? Ele é mais do mesmo. Pra bem ou pra mal, ele é mais do mesmo. Aham. Mas eu acho que até por isso que eu gostei muito do The Last Jedi, cara. Eu acho que eles tiveram um caminho seguro pra depois, pô, vir com o pé na porta e criar um novo... uma nova perspectiva de Star Wars, entendeu? Você pode não gostar do filme, gostar e desgostar, mas uma coisa é inegável, ele tentou fazer algo diferente. E você esperava essa polêmica, cara? Assim, eu não esperava. Eu não sei, porque eu acho que eu tava tão cego pelo ódio, pela decepção. Acho que mais pela decepção do que pelo ódio, sabe? Acho que o ódio foi mais um sintoma da decepção. Uhum. Que eu meio que ignorei, porque assim, umas horas antes de assistir o filme, eu fui olhar a nota do site, né, porque eu utilizava o Metacritic. Sim, sim. Que ele tende a ser um pouquinho mais balanceado do que o Rotten Tomatoes, porque o Rotten Tomatoes, ele é penso eu que ele é um pouco mais 880, sabe? Aham, não, ele é bem 880. Aí, na época, eu acho que, deixa eu ver até aqui, o The Last Jedi tava com, tipo, 85% de aprovação, sacou? Aqui tá 84%. Na época que eu vi, tava 85%, pensei, tem coisa aí, sabe? É. Então tá, tipo, mas assim, eu fui com expectativa zero, sabe? Assim, eu fui com as minhas expectativas, mas assim, se o filme ia ser bom ou se ia ruim, eu não ia saber, sabe? Eu queria ver algumas coisas no filme, se ele fosse bom, se ele fosse ruim, não ia importar muito. Só que, tipo, assim, por um tempo, pra mim, Star Wars morreu, sabe? Eu não queria consumir nada, só queria consumir coisa que eu já existia, que já gostava, queria consumir muito Legends. Só que, assim, como é que eu posso falar? Eu era feliz e não sabia. Eu achava, tipo, que nada pior poderia vir, sabe? Sim. Aí o Luke falou, muito bem, né? Tudo que você disse está completamente errado. É, exato, cara. Porque eu pensei que não podia acontecer algo pior, e aconteceu. Não, e ainda teve um outro elemento que influenciou muito nisso, que foi Han Solo, né, cara? Talvez já mostrasse, e aí muita gente especula, se o... E muita gente fala que também o episódio 9, ele foi meio que, assim, também desapontou um pouco uma galera na bilheteria, tá? O fato é que, assim, eu gosto de Solo, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele influenciou no que veio a ser a Ascensão Skywalker, porque se gerou muito uma certa dúvida por parte dos executivos da Disney se existia aquele... ainda existia o mesmo interesse por Star Wars que se tinha antes, né, cara? Óbvio que isso influenciou muito no que foi Star Wars, porque cabe dizer, o episódio 9, ele não seria dirigido pelo J.J. Abrams, J.J. Abrams volta. Isso. Ele seria dirigido e é pelo Colin Trevorrow, que fez o Jurassic World. Exato. E roteirizado pelo Derek Connolly, que roteirizou também o mesmo filme. Uhum. Só que eles saíram juntos durante a pós-produção do Últimos Jedi. O comunicado oficial foi diferenças criativas. Aliás, uma coisa a comentar, o John Williams não tem uma trilha sonora tão marcante nessa... Não, não tem. Tipo, acho que ele devia estar muito cansado. Acho que tanto que ele, quando saiu durante a divulgação do Rise of Skywalker, o Ascensão Skywalker, ele comentou que ia ser o último Star Wars que ele ia compor a trilha. Sim, sim. Eu não sei também, não sei detalhes, mas tipo, eu acho que pra mim o momento mais marcante mesmo é quando a Rey tá passando com o Speeder pelo Star Destroyer. Porque de resto, sabe, o Kylo Ren... não tem um tema notório, sacou? Uhum. Você não identifica nenhuma música o tema do Kylo Ren ou um tema do Finn. Ele recicla bastante coisa. Não sei se foi ele, sabe? Ou se foi a pedido da Disney, ou se foi o editor de som. Recicla muita trilha sonora da trilogia original. Aí eu senti que a trilha sonora nesse filme tava meio fraquinha, sacou? Uhum. É, tem. Mas tem alguns temas que eu gosto, assim. O tema mesmo ali da Resistência eu acho um tema bacana. O da Primeira Ordem também é, assim, é bacaninha, mas nada muito marcante também. Ou sei lá, acho que talvez o Rogue One tenha uma trilha mais marcante. O Rogue One eu acho que a trilha sonora é melhor. É, inclusive, assim, já que a gente citou o John Williams, ele aparece, né, numa cena, cara, do... ele é o anagrama de maestro, alguma coisa assim. Aham. Uhum. Mas outra coisa que a gente também pode comer, alguma coisa que eu posso comentar particularmente, né, relação pessoal com esse filme. Eu não fui ver Solo no cinema, muito por conta da minha decepção com Os Últimos Jedi, e eu não ia ver o Ascensão Skywalker no cinema também por conta de um boicote, sacou? Eu queria mostrar que eu tava insatisfeito com o produto que eles estavam oferecendo. O que no final das contas não importou muito, porque a diferença de bilheteria do Ascensão Skywalker pro Últimos Jedi é tipo 100 milhões, sabe? É. O Assassin's Creed ainda conseguiu arrecadar 1 bilhão. Então meio que, tipo, acho que isso foi forte. A galera queria reclamar mesmo. Quem tava insatisfeito com o produto foi uma parcela muito ínfima. Aí eu, tipo, só que eu falei o seguinte, eu fui malandro e eu falei, eu vou ver a versão caribenha desse filme. Se eu gostar, eu vou ver duas vezes. Se eu não gostar, ok, sabe? Eu só investi um tempo, uma hora, sabe? Não perdi muito, sacou? Só que tem outra coisa. Eu, por não ter gostado do Últimos Jedi na época... bem que ainda não gosto hoje, mas na época eu tava odiando. É, eu já tinha uma predisposição a não gostar do filme, sacou? Achando que o filme ia ser ruim. Porque eu tava com essa amargura no coração. Aham. Uhum. Então, é só isso que eu tenho que complementar. Porque, tipo, talvez isso tenha influenciado minha opinião no filme. É, você gostou na época do Rise of Skywalker ou sua opinião foi, tipo... tipo, assim, eu, tipo, achei ok, sabe? Eu não, tipo, não amei o filme, sabe? Tipo, ah, melhor que The Last Jedi, por exemplo. Mas assim, eu pensei, tipo, na época, pra conclusão da trilogia, bacana. Agora, essa não é a conclusão que a saga merece. Uhum. De forma alguma. Essa era a minha opinião, sacou? E tinha umas paradas que, tipo, dava tipo palm face, sabe? Que a gente vai chegar a comentar. Eu fui com um hype tremendo, entendeu? E assim, quando as críticas começaram a sair, eu falei, esse filme vai pelo caminho mais óbvio possível. Até a morte da Carrie Fisher, ela muda realmente no... ela muda o que vai ser o direcionamento do filme. É, não, sem dúvida. Tanto que, tipo, tinha essa promessa, sabia? Não, a Leia ficou viva no final do Último Jedi, que isso também me deixou um pouco bravo, mas coloca aquela promessa. Não, porque a gente tem várias cenas que não foram pra versão final do filme, a gente tem vários footage. Vários gifs, né, da Leia. Várias vídeos com ela num fundo verde. É, vários bumerangues de Instagram que é aquela... assim, no tempo livre, sacou? No intervalo, e jogaram no filme. Mas... o que também não é muito problema, porque a Disney tem um orçamento infinito, praticamente, então eles podiam dar um jeito, sei lá, de fazer lá da Carrie Fisher falar o que eles quiserem também. Sim. Talvez isso não fosse muito problema, sabe? Não, cara, eu vou ser bem honesto, assim, o direcionamento que dão a Leia, eu acho que ok, eu acho respeitoso e meio que, olha, é o que se tinha a fazer, sabe? Então... eu nem encrenco muito com isso, não. É, claro que, putz, a Leia poderia ter partido em outro momento, mas é aquilo. Ninguém conta com a morte também dos outros, né? E, de qualquer modo, assim, Eu quando vi esse filme, eu fiquei muito mais desapontado pelo direcionamento que são dados a outros personagens, né? Uhum. Não, a gente pode começar falando disso, que é o retorno do Palpatine, cara. Isso eu não penso em nenhum jeito possível que tinha olhado alguém e falado, isso é uma boa ideia. Mas eu... De nenhum jeito. Cara, é um fanservice, porque só isso explica... Porque assim, ok, eu não sou contra retornar o Palpatine, eu acho que... Putz, eu era. Eu sou muito contra, sacou? Porque primeiro que isso recontextualiza o final do episódio 6, sabe? Ó, eu nunca achei que ele tivesse morrido naquela queda. Honestamente. Sério? Porque, putz, ele, sei lá, ele é, tipo, sobe um vapor e o cara depois, numa estação espacial que depois é destruída. Não, com certeza, mas a gente pensar nas prequels, ele fala que do poder, sobre a morte. Tanto que quando saiu o primeiro trailer, que ele tem aquela risada do Palpatine, a gente já falou assim, ok, provavelmente ele voltou usando o poder que ele fala lá pro Anakin, né? Então, até acho interessante, mas... Ah, mas eu nunca entendi dessa forma, eu sempre entendi que ele tava usando aquilo só pra seduzir o Anakin, sacou? Não, eu também entendi. Tipo... Eu também entendi que era só pra seduzir. Mas no momento que retornaram, eu falei, ah, vamos usar isso, né? É a saída mais óbvia. Uhum. Mas, assim, nossa, cara, mas... usar ele pra um negócio que já tinha sido superado há muito tempo, entendeu? Que é os pais da Rey, sabe? Toda essa questão da hereditariedade, que, mano, pelo amor de Deus... Simplesmente ninguém se importava mais com isso nessa altura do campeonato. E os caras, não. Nossa, é, não, tipo, mas assim, quando eu revi o filme, eles falaram, não, assim, quando o Kylo Ren fala no episódio 8 pra Rey, que, ah, seus pais eram sucateiros, sabe, eles não eram ninguém, mas aí chega o Palpatine e explica direito a situação. Aí ele fala, não, eles não quiseram ser ninguém. Então, é, tipo, isso deu, entre aspas, uma aliviada. Porque não anula, sacou? Tipo, de fato, seus pais não eram ninguém. Mas o seu avô... É, o seu avô, mano... Mas o seu avô... O que isso também é uma furada, sacou? Porque se você é se seu pai é filho de alguém, tipo, sei lá, destacável na sociedade, você é alguém, por padrão. Sim, cara. E, cara, convenhamos que, na boa, assim, a inserção do Palpatine, ele é muito estranha, porque o filme, ele já começa meio que pela metade, cara. É, não, e tipo, se eu não me engano, na época, você conhece Fortnite, certo? Essa gravação que começa o filme, ela teria sido mostrada em um evento de Fortnite. Nossa. E eu acho isso muito errado, sabe? Nossa. Eu acho que isso é coisa que, tipo, tinha no, na trilogia Prequel, que é tipo... É, o que aconteceu e tal coisa? Não, deixa aqui explica num quadrinho, sabe? Em outra mídia. Eu acho isso muito errado. É, porque, cara, assim, a primeira frase... É, assim, engraçado que eu tava revendo esse filme. Meu irmão, de Star Wars, aí a gente falou, ah, começa pela trilogia clássica, viu, adorou, depois vai pra Prequels, né? E agora ele tá revendo, tá vendo os prequels. E quando ele viu o episódio, a primeira frase, ele parou, assim, deu pausa, e falou, o quê? Eu falei, Ele, mas como? Eu falei, mano, só vai, só aceita, entendeu? É, não, aceita que dói menos, porque esse filme é isso, sacou? Aceita que dói menos. Não, pior que meu irmão gosta desse filme, cara. Ah, não, sim, não, tipo assim, é, tipo, se você tá ouvindo esse programa e você gostou do episódio 9... Não entenda que, tipo, a gente não tá querendo te fazer que você não gostou do filme, porque isso é muito errado, sabe? Tirar o desprazer de gostar alguma coisa. Eu já sofri isso. Mas é porque, tipo, era de novo, as nossas expectativas em relação à série. E a gente não tá errado, mas você também não tá errado. Não, exato. É questão de gosto. É porque cinema é uma arte que tá aberta a várias interpretações, existe uma dimensão muito subjetiva. Então a gente não tem a regra aqui. É, não, a gente não tá cagando, é, tipo, assim, grandes bosta do que a gente tá falando aqui, sabe? A gente pode estar todo errado, na real, tipo, sei lá, a Kathleen Kennedy, o J.J. Abrams e, sei lá, o Bob Iger e o George Lucas estão ouvindo isso dando risada, sabe? É, sacou, tipo... A gente pode virar no futuro e falar, gênios, entendeu? Olha, trazer o Palpatine de volta foi a melhor decisão que já fizeram na franquia Star Wars. Ou então, tipo, eles estão pensando, tipo, nossa, eles cagam o nosso plano direitinho, eles estão odiando, mas ainda assim continuam comprando nossos produtos. Vamos ser honestos, a gente leva muito a sério um produto que basicamente é feito pra vender bonequinho, gente, desculpa. É, não, tipo, e tem isso, né? Eu descobri nesses anos, eu tive uma epifania que o nerd é o cara que se importa mais com a ficção do que com a realidade. É, exato. Aliás, esse filme... Ah, mano, tem uma coisa que me agride mais, que o Palpatine, que eu vou ter voltado, esse avô da lei, tem uma coisa que agride mais. Só que eu comento mais no final. Sabe, que é o chip, entendeu? Raylo. Mano... Não, mas isso daí... Esse é uma coisa que o filme, ele vai pra todas as direções, porque de certa forma, nos dois primeiros filmes, existe uma certa conexão entre o Finn com a Rey. Uhum. porque eles estão ali no, juntos desde o começo, eles que fogem juntos de Jakku, eles encontram o Han Solo juntos, eles passam por maus bocados juntos. Ao mesmo tempo, tem alguma coisa entre o Poe e o Finn, que nunca é nada explícito, mas assim, é possível tirar dali mais do que uma camaradagem. Nos últimos Jedi, rola, tipo, confirmação. Não, a Rey não vai ficar com ninguém, o Finn vai ficar com a... Não, é, o Finn vai ficar com a Rose. Não, não, não, não é com a Rose, não, cara. A Rose, diga-se passagem, coitada da atriz que fez a Rose, porque, cara, a Rose não sobrou nada dela nesse filme. Então, não, não, mas assim, tipo, num primeiro momento, sabe? Porque ela dá um beijo no Finn, tem, tipo, ah, beleza. Então... Esse caminho que, a princípio, iria se tomar. Só que nesse filme, assim, é chipagem pra tudo que é lado, mano. Porque, assim, o Finn tem a... Assim, chegando nos filmes, o Finn tem a possibilidade com a Rey, com o Poe, com a Rose e com a ex-Stormtrooper. É, exato, exato. O mais engraçado, cara, é que, assim, eles fazem umas coisas, porque, beleza, vamos começar pelo básico, que é a história, cara. Que a primeira cena, né? Que é os letreiros. Tipo, a primeira mensagem é: Palpatine está de volta. E tipo assim. Porque sim. Porque eles não te contextualizam, eles falam assim, ó, captaram uma risada do Palpatine, uma mensagem de voz do Palpatine pelo universo, uma transmissão. E o Kylo Ren, ele tá caçando o Palpatine. Isso. Porque sim. Porque não tem nenhum motivo pro Kylo Ren querer matar o Palpatine, sabe? Não, eu nem lembro se ele quer matar o Palpatine. Eu acho que ele só tá, tipo assim, ouviram, entendeu? E os rebeldes, né, resistência, é a mesma coisa, praticamente. E aí, velho, tipo, já começa, entendeu? A cena de abertura, a cena que mostra o Rey encontrando o templo do Sith, né? Eu acho ela muito boa, assim. Toda a parte do templo do Sith, em termos de design, eu acho, assim, muito bacana, porque... Ah, mas é muito rápido, nada, nem contexto, sabe? É como se a gente pegasse, tipo, o finalzinho da batalha, porque já, quando, tipo, corta pra você ver os campos abertos, já tá um monte de soldado no chão. Sim. Então, só mostra mesmo no início e no clímax, né? Mas é legal que você sente ali que tem assim, um cuidado de quem gosta de Star Wars mesmo, entendeu? E aquilo soa como Star Wars, soa muito um negócio que, assim, que tiraram do universo estendido, assim como o templo do Sith, né? O santuário do Sith, não lembro lá, o lugar que o Luke tá escondido, né? Eu também gosto. É, não, também a questão dos holocrons, que era uma coisa bem exclusiva do universo expandido, aqui apareceu pela primeira vez em um filme. Sim, é verdade, é verdade. A aparição do Palpatine, cara, assim, a presença de tela dele, eu acho muito bem feita, porque parece uma... É uma sequência, assim, que ela meio que parece cena de terror, sabe? Não, assim, total, sabe? Ela ficou piscando toda hora, você não consegue ver direito o rosto do Palpatine. É, e ele tá moribundo, cara, o Palpatine. Nossa, ele tá moribundo. Sobre, a gente tem que comentar, inclusive, um outro plot twist, né, cara? Que é? Que é, o Palpatine, ele fala, né, eu era a voz em todas as suas cabeças, né? Ah, não, mas isso daí, cara, é um tapa-buraco muito conveniente. E aí? E também não só isso, mas a fantástica fábrica de Supremos Líderes Snoke. Então, também. Isso que ele fica a falar, porque vira assim, dá uma virada. E, tipo, tem um tanque, ficou vários clones, entendeu? E tem vários... Uhum. Então, cara, o Palpatine, mano... O Palpatine é um mestre do crime, entendeu? Porque o cara criou um assim, plano, entendeu? Pra reestruturar o Império a partir da Primeira Ordem, era ele o tempo todo, entendeu? Não. E o mais interessante, tá? Ele deixou um monte de cruzador espacial enterrado no planeta, cara. Um monte. Você fala, mano, o cara é um gênio do quê? Tudo bem, assim, o Palpatine, ele sempre foi um cara muito do malandro em gambelar as pessoas. Isso aí eu não discordo, não, porque... Ah, com certeza. Pô, não, o povo... Ou os Jedi que são muito burros também, né? Porque pela madrugada, eu tô achando... Ou, não, na verdade, pode ser os dois. Os Jedi podem ser muito burros e o Palpatine ser um mestre do planejamento. É, exato, né? Chupa Batman. Preparo... Não. É, chupa Batman. Mas outra coisa também que eu acho que complica o retorno do Palpatine, porque assim, dado o contexto dos três primeiros filmes, o Palpatine, ele era o grande vilão. Uhum. Agora, nessa trilogia sequel, Nos Últimos Jedi, estabelece que o grande vilão do filme final vai ser o Kylo Ren, porque a Rey chama pra ele pro lado da força, ele se recusa a ir. O Luke já tinha desistido dele há muito tempo. E finalmente, mas não menos importante, a Leia fala que meu filho se foi há muito tempo. Sim, sim. É... Então meio que isso abraça, porque assim, o confronto final não seria, por exemplo, sei lá, Luke contra Snoke e depois Rey contra Kylo Ren. Seria a Rey contra o Kylo Ren pra acabar com isso tudo. É, o que eu acredito, assim, honestamente, é que você também trouxe o Palpatine de volta por um outro motivo, que é justamente fazer o caminho de redenção do Kylo Ren. É, nossa senhora. Isso daí também é o Darth Vader da nova geração. Puta que me pariu. Mas, cara, então, aí eu vou ter que defender o J.J. Abrams e o Chris Terrio, porque antes de entrar na sala de cinema, tipo, minutos antes mesmo, e aliás, foi legal, assim, eu tenho que comentar, né, cara, porque eu sou desse net, fica hypado, tem que ir na pré-estreia, tipo, meia-noite, não pode esperar 8 horas pra ir numa sessão, entendeu, mais vazia, mais tranquila, mas não, tá lá, entendeu, aí vai do, pô, eu fiz isso até com o Capitão Marvel, meu Deus do céu, desgraça. Mas eu lembro que eu tava falando com meus amigos assim, cara, o Kylo Ren, eu tô sentindo que eles não vão ter coragem de levar o personagem até as últimas consequências, entendeu? Eu acho que eles vão arregar. E eles fizeram isso. Só que, assim, por incrível que pareça, a melhor coisa desse filme é o Kylo Ren, é a jornada dele. Eu acho que, no final das contas, se tivessem contado a história pela perspectiva do Kylo Ren, se esse fosse um filme sobre Kylo Ren, eu acho que ele seria um bom filme. Eu acho que ele seria um desfecho muito melhor do que o Rise of Skywalker foi. Sem dúvida. Não, e tem outra coisa também, que assim, beleza, sabe, é uma história interessante. Só que assim, eu sou da velha guarda. Essa história eu já vi. É. Uma outra coisa também, eu acho que um pouco disso da redenção do Kylo Ren, por mais que ela seja bem executada, ela é muito contraditória com o que o próprio J.J. Abrams apresentou no Despertar da Força. Porque também o Han Solo vai chamar ele, hesita por um breve momento, só que ele abraça o lado sombrio, ele resolve matar o pai dele. Cara, mas então, eu nem sei se contradiz tanto, porque, novamente, quando... E é um detalhe muito sutil, quando ele mata o Han Solo, ele meio que chora, né? Tanto que o Han Solo, ele dá uma limpada, assim, na última coisa que o Han Solo faz antes de desfalecer morto, né? É limpar a lágrima que tá caindo do olho dele. Então, eu acho que sempre foi um conflito do Kylo Ren, assim. Ele nunca foi seguro sobre o caminho que ele queria tomar até o The Last Jedi, entendeu? Que é o então. Ele tomando esse caminho, né? Mas você falou dessa questão que essa história eu já vi. Rapaz, é impressionante como esse filme, ele não chega tanto como foi o episódio 7, mas é impressionante como ele tem quase todas as mesmas batidas do episódio 6. Eu falei, mano, de jeito, pelo amor de Deus, cara, paga um paciente roteirista assim. É sério, cara, sabe? Falando no J.J. também, existe essa coisa de que o filme ele tenta toda hora anular o que foi proposto nos Últimos Jedi. Tudo por conta, assim, dessa polarização, sabe? Teve muita gente que odiou o filme, mas teve muita gente que gostou. Aí a gente fica essa dúvida. Será que foi um desejo do próprio J.J.? Ou será que a Disney falou, não, você tem carta branca pra poder recontar retroativamente o que aconteceu? Tem um outro ponto também, né? A gente tá falando disso, mas o Star Wars Rise of Skywalker foi lançado no mesmo ano que um filminho aí também da Disney chamado Avengers Endgame. Então. Sim. Eu te meto. Exato. Então, assim, é óbvio que eles olharam pra Star Wars e falaram: olha, Star Wars tá sendo muito mais divisível que os filmes da Marvel e é uma franquia muito mais amada. Sem dúvida. Então. Algo de errado não está certo. E aí eu acho que eles foram muito nisso, né? Mas eu acho que o fato é que, cara, a Disney... a Disney, ela é uma empresa capitalista por excelência. Então, como várias dessas empresas, eles meio que não se furtam de abrir mão de fazer dinheiro, sacou? Né? Interferindo no produto artístico. Mas o problema é que isso geralmente tá cagada, né? E eu acho que nesse caso específico ficou muito ruim, cara, porque a impressão que eu tenho sobre o Ascensão de Skywalker é que ele é um filme muito formulaico, entendeu? O que se espera da conclusão de uma trilogia como Star Wars. Os dois momentos que eu realmente me senti, assim, emocionado, né? Um, muito mais pela questão fora de tela do que necessariamente do que estava na tela, foram, primeiro, a cena que o Kylo Ren, ele encontra, né, o Han Solo, que ele encontra, entre aspas, e a cena que mostra a Leia treinando com o Luke, né, em flashback. Isso eu achei muito bacana. Porque o de resto, cara, assim, é um filme que eu vi, assim, totalmente apático. Ele não tem sequências de ação que são empolgantes, não tem... Ah, não, o começo é legal, vai, que é a primeira vez que a gente vê o Poe, o Finn e a Rey juntos. Ah, cara, meio que... Eu não sei, cara, sabe, eu acho... Assim, é legal, não é incrível, sacou? Mas, assim, traz aquele espírito de Star Wars de aventura. Mas é muito pelos atores, né, pelo carisma... Só que, cara, o problemático é assim, é que, putz, mudam, assim, completamente a caracterização dos personagens, tipo, o Finn, coitado, né, o Finn, mano, não sobrou nada dele nesse filme, entendeu? E o Paul Dameron, que meio que já era o Han Solo, assim, com mais testosterona e menos, com menos senso de humor, ele agora tá, assim, o Han Solo full, entendeu? Han Solo da nova geração, também. É, só que tem o mesmo carisma, tá? E assim, eu acho o Oscar Isaac um dos melhores atores da sua geração. É, o elenco, ele é muito bom, né, cara? O elenco desse filme é muito bom. Então, assim, eles te vendem, mesmo quando você tem um roteiro xoxo, como é o caso aí do Ascensão Skywalker. Uhum. Pior de tudo, velho, é realmente esse arco que criam da Rey com o Palpatine. Porque, velho... Assim, na boa, a essa altura do campeonato, você já não consegue acreditar que ela em algum momento vai cair pro lado negro da força, e eles tentam forçar isso, mano, tipo, ah, sabe? E tem aquela também, aquela coisa da Evil Rey dentro dos destroços da Estrela da Morte, que não tem propósito nenhum, sabe? Não, é muito, sabe, pra jogar no trailer, que eu lembro que eu vi um pedaço desse negócio no trailer, eu falei, ih, rapaz, e agora? Sabe, mas é J.J. Abrams na veia aquilo ali. E ela é com... Não, mano, na boa, você olha pra Daisy Ridley, você consegue acreditar que aquela mulher é tudo. Menos que ela seja uma vilã, na boa. É, por enquanto, entrega essa mulher na mão do Tarantino pra ver que ela faz um estrago. Não, é tudo bem, mas aí Tarantino, são outros 500. Mas, enfim, sabe, não acredito, o arco já foi concluído. E tem um negócio que me incomoda muito naquela sequência que eles estão num outro planeta de areia genérico. Caramba, quanto planeta de areia genérico, né? É. Tem nessa franquia, que é onde, inclusive, eles encontram o nosso querido Lando, né? E aí, o Lando é legal também. É, o Lando é legal também, O Lando, ele inclusive, assim, no clima, ele engrandece, né? Uhum. Mas também não tem muito propósito narrativo, né? É só um negócio que a gente fica assim, olha, é o Lando, entendeu? É, pô, não, e tem aquela coisa, sabe? Porque a Carrie Fisher na história tá viva, mas ela foi a falecer, e nossos stock footages não mostram ela podendo mandar na galera. E o Mark Hamill tá vivo, mas o personagem dele morreu. Esse pepino sobrou pro Billy Dee Williams, cara. É, eu, na boa, eu fico perguntando também, por que que as pessoas ficam tão tristes quando um Jedi morre, cara? Jedi? É, por que que ficam tão tristes? O cara vira um fantasma, fica da hora. Eu acho que é porque é tipo você ver uma flor em extinção que tá abrochando, sabe? Mas o cara, mas não é como se você nunca mais fosse ver a pessoa, entendeu? O bendito vira um fantasma, é muito mais da hora. Não precisa comer, você não precisa trabalhar, você não precisa ir na escola. Você não precisa nem combater o Sith. É, você não passa dor de cabeça, você ainda tem os poderes da hora. Mano, por quê? Entendeu? Por quê, velho? Eu acho que é porque a galera, no fundo, quer que o cara vê o cara manuseando sabre de luz. Ah, mas faça-me o favor, o cara consegue controlar a força, ele pode fazer isso muito bem, usando a força. É, não, se bem que nesse filme é estabelecido que um Jedi pode segurar objetos, que nunca tinha acontecido antes. É verdade, tem isso também. Cara, tipo, isso é muito falar, sabe? Tipo, enfim, a hipocrisia, o cachorrinho. Dá, e convenhamos que assim, eu concordo que, putz, pelo arco do Luke não dava pra você usar ele de outra forma. Mas você podia ter usado a presença de tela dele de uma maneira muito mais inteligente e pertinente, né, cara? Não é colocar o cara pra fazer, tipo, uma cena que contradiz o que foi feito com o personagem dele no filme anterior. Uhum. Nossa, isso tem muito, sabe, cara, é de birra. Eu não sei se é entre a Disney e o Rian Johnson, ou se é o J.J. com o Rian Johnson, a gente, no momento a gente não sabe, é claro, mas, cara... Eu acho que é os dois. É os dois. Mas, nossa, mano, isso, sabe, é tipo... É querer apagar o Últimos Jedi na cara dura, sabe? E agir como se nada tivesse acontecido. É, mas eu tenho pra mim que... Eu não sei, eu sinto que nesse filme tem algumas indefinições do como que eles querem dar pros personagens, sabe? Porque, por exemplo, você citou essa coisa do Tim Curry, né? Tem uma cena que eles estão na areia movediça, né? E o Finn tá achando que eles vão morrer. Aí o Finn grita assim... Ray, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí cai. Só que, na verdade, eles caem dentro do túnel. Aí quando... Então, o que você tinha pra me falar? Não, depois eu te conto. Ainda chega o Poe e fala. Quando eu estiver longe... Não, o Poe fica assim. O que você tem pra falar pra ela? Só falta o Poe cruzar o braço e falar. O que o senhorzinho quer falar com ela, hein? Que eu não posso saber. Pô, sabe, cara? Nossa. E no final, entendeu? O Poe não fica com o Finn, o Finn não fica com a Rey, o Finn não fica com a Rose, o Finn não fica com aquela outra maluca lá que era Stormtrooper. E o Poe também não fica com a ex-Power Ranger dele também? Não, é o Poe, coitado, né, cara? O Poe também... Assim, nem a Rey, na verdade, né, cara? Porque a Rey... A gente já vai chegar lá, mas, cara... Assim, eu vou adiantar, eu acho que eu devia ter... Eu acho que a censura desse filme tinha que subir uma casa a mais e tinha que ter rolado uma orgia da força. Ah, com certeza, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que tinha que ter acontecido ao estilo Sense8, sabe? Todo mundo ali resolve todo mundo, sabe? Todo mundo fica com todo mundo e ninguém fica de sobra. É. Aí o Poe pega o Finn, o Poe pega a Power Ranger, o Finn pega a Rey, pega a Rose, pega a Stormtrooper. Esbobear todo... Aí deve dar daí, antes de entrar o Kylo Ren no meio, ia ser pelo menos uns 3 Skywalkers dessa história toda. Pô, não. Ia sair uns 3 Palpatines. também. Não, a gente não comentou, mas o CT Pior, tem uma cena que foi muito assim, que assim, eu falei, caramba, cara, vão matar o C3PO. Isso também é outra coisa, que ninguém morre nesse filme. Ninguém. É, então, eu acho que já é um filme covarde, cara. Isso que me incomoda. Ele sabe? É muito covarde, mano. Putz, tem uma cena que eles dão. Que você pensa que a Rey matou o Chewbacca, cara. Eu fiquei mal. Eu falei, caraca, não é possível. Não dura nem 5 minutos, sabe, mano? Não dura nem 5 minutos. Ele é um filme que não tem peso dramático nenhum, cara. Putz, grila. Ele não tem peso dramático nenhum. Ah, tem. Por exemplo, eu senti, tipo, pensei, caramba, o Kylo Ren morreu. Quando a Rey consegue finalmente apunhalar ele. Uhum. Então, eu pensei, caramba, o Kylo Ren morreu. Porque prova-se em todos os filmes que você se você é perfurado na barriga, você morre. Você só não morre se tiver o braço decepado. Ou se você for cortado ao meio, né? No eixo horizontal. É, exato. Se bem que também cair num buraco também não mata, porque o Palpatine não morre, porque ele cai no buraco, o Darth Maul morre, que cai no buraco, e o Kylo Ren cai num buraco também não morre. Ah, eu não duvido mais nada, cara, mas assim... Eu duvido nem que o Palpatine deva voltar, sabe, que isso me deixou uma amargura muito grande. Cara... Sabe, de qualquer jeito, tipo, sei lá, um Sith pode voltar e é isso aí, cara, isso me deixou um gosto muito ruim. Não, vem cá. Não, mas assim, isso tá desde da trilogia clássica. O mais perturbador é você imaginar que o Palpatine copula com alguém. É, isso é sinistro. Porque tem uma coisa também, o pai da Rey, no caso, que é o filho do Palpatine, ele não tem idade do Mark Hamill, não tem idade da Carrie Fisher e do Harrison Ford, no caso dos personagens. Então, muito provavelmente ele fez aquilo, a esposa, no caso, ou qualquer coisa, ou uma concubina, qualquer coisa do gênero, fez isso com ele deformadaço, sabe? Deus. Fez isso com um Palpatine estilo Michel Temer. Nossa, cara, é só um negócio que não, sei lá, né, cara, não funciona, né? Vai lá, se isso tivesse sido preparado em dos outros filmes, eu acho que poderia ser um negócio interessante. Mas a real é que meio que negou... E ó, eu vou falar uma coisa, eu lembro que na época do Episódio 7, eu vi várias teorias na internet que colocava a Rey como neta do Palpatine, filha do Palpatine, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu tenho certeza que esse filme foi feito em base de fanfic, cara, eu tenho certeza, mano. Ah, tem, esse filme, provavelmente eles devem ter olhado o fórum de Star Wars e falado, o que que a galera tá especulando que deve ser legal, vamos fazer igual. Mas tem uma amiga minha que ela adora fanfic, né, e que ela ficou super feliz com o beijo do Kylo Ren com a Rey. Nossa, caramba, o cara pegou o boy que matou o próprio pai, manipulando as emoções, matou o mestre maligno também, manipulando, escondidinho, e queria matar ela durante o filme inteiro. Por isso que, por mais que ocupe também o J.J. Abrams, eu não sei até que ponto é completamente culpa dele. Quando saiu o episódio 4, a companhia de produção dos filmes era do George Lucas, a Lucasfilmes. Bem que ela não era ainda ela não tinha a reputação da Lucasfilmes. Mas assim, ele teve a visão dele, ele conseguiu expor a visão dele, no caso. Sim, sim. E a sorte dele foi que ele conseguiu ficar com os direitos de licenciamento e da franquia. Isso se repetiu também na trilogia prequel. E ele podia fazer o que ele quiser. Muito provavelmente os filmes saíram como saíram porque não tinha um produtor ali pra falar: George Lucas, faça isso, não faça aquilo. Como roteirista. É, nesse caso eu concordo. E outra coisa também, se, sei lá, a Fox olhasse pro resultado final e falasse: eu não vou distribuir isso daí não. Ele: beleza, vou, sei lá, vou pra Warner, vou pra Universal, vou pra Disney, quem sabe. No final, porque assim, tipo, o George Lucas, ele podia ser o diretor do filme, mas ele também era o dono da propriedade intelectual, ele era dono da companhia, e ele era o dono da companhia de efeitos especiais. Então a palavra dele era a palavra final. Quando ele resolve vender a Lucasfilmes pra Disney, a Lucasfilm deixa de ser uma companhia independente e passa a ser uma subsidiária. Então a palavra final não é da Lucasfilm, é da Disney. Se a Disney olha e fala: a gente não vai distribuir esse filme, eles não vão distribuir. Aí troca roteirista, troca diretor, troca ator, vai trocando todo mundo. É, o mais engraçado, assim, disso tudo, cara, pra mim, assim, esse é muito produto de produtor, sabe? Sim. Eu acho que, no final das contas, o que faz com que ele foi, pra mim, um filme meio frio, assim, com o qual eu não consigo me envolver muito emocionalmente, tá por conta disso, sabe? Ele é um filme meio gélido. O que me frustra é que ele poderia ser um filme muito bom. E sei lá, cara, assim, você já fez, já tomou o caminho, segue com ele até o final. Não volta esse caminho, não tenta desfazer esse caminho pra seguir outro. Abraça, sabe? É. Não foi assim também, o Últimos Jedi não foi tipo, o Rian Johnson fez num quartinho escondido e a Kathleen Kennedy só, tipo, dava assim e não vê. Não, ela acompanhou a produção, ela provou que foi feito ali. Não, exato, cara. Porque provavelmente eles tentaram ganhar o fã que não tinha gostado, né, dessa nova trilogia, ao mesmo tempo que agradava uns fãs que tinham gostado. E eu acho que, no final das contas, o resultado não consegue ser nenhuma coisa nem outra. Então eu só consigo ter consigo ter um sentimento de frustração, porque poderia ser um filme muito bom, tá? Ah, cara, eu não sei, eu não tenho realmente muita coisa pra comentar sobre esse filme, além de ele ser uma decepção tremenda. Tem a morte da Leia, né, cara? O que você quer comentar? Se acha que eles resolveram bem a questão? Ah, putz, eu acho que desse jeito não tinha escapatória, sacou? Provavelmente, assim, o stock footage da Leia limitou bastante o roteiro do filme. Aham. E, assim, era inevitável que ela ia morrer nesse filme, porque se ela não morreu no episódio 8, ela teria que morrer no episódio 9. Aham, é verdade. Acho até que eles resolveram bem a questão no final de tudo. Ah, mas tem um negócio aqui que me incomoda, cara. Rey Skywalker. Não. É tipo, isso também é uma coisa, né? Você é quem? Eu sou Rey. Rey do quê? Ah, vai pra puta que te pariu, mano. Caraca, mano. Eu putz, grila, velho. Não, é isso aí, você pensa. Por que que é Rey? Acho que eu vou, a minha intro nesse programa vai ser: eu sou o general, porque nesse filme todo mundo acaba virando general, por nada. Acho que vai ser, o meu nome vai ser General Han Skywalker. Cara, isso é terrível. Primeiro que, assim, convenhamos que a coisa que o Luke mais odiava na vida era aquele raio daquele planeta, né, de Tatooine, que não tinha nada, entendeu, cara? Puta grila. Isso, E a Rey resolve enterrar o sabre de luzes dele lá, vai tomar no cu. Putz grila, mano. Sendo que a Leia nunca pisou naquele planeta, sabe? Pelo menos não naquela casa. Ela pisou no planeta quando ela foi resgatar o Han Solo. Mas ela não sabia, não fazia ideia do que era aquilo ali. Não, exato. E... cara, sei lá, tivesse enterrado em Yavin 4. Mano, eu sei lá, pelo menos colocasse em um lugar digno, entendeu? Pô, assim, digamos, por exemplo, não estou falando mal do lugar, entendeu? Mas digamos assim, que eu nascesse em... não, a gente vai dar treta, deixa quieto. Mas você nascesse no Acre. Não, que isso, o Acre é maneiro. Eu ia falar, nascesse em São João de Meriti. Mas, é pra fazer, a gente corta. Mas o... sabe, cara, não é porque eu nasci lá que eu quero morrer lá, entendeu? Eu não tenho essa... eu quero ser enterrado lá também, E, cara, e aí vem um detalhe que eu acho que as pessoas não se ligaram, porque a Rey, ela é uma Palpatine. a hereditariedade do Skywalker acabou. Até onde a gente saiba, né? Mais ou menos, porque tem nessa cena, a Rey coloca a mãozinha na barriga. Nossa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Então talvez o boy lixo, o calorento... Com um beijo, pelo amor de Deus. Mas a Shin Skywalker não engravidou do nada? É, apesar que assim, ela diz que foi do nada, né? Ela diz. Oficialmente foi do nada. Sei lá, se fosse no Brasil, acho que na Anakin Skywalker seria filho do Boto cor-de-rosa. Não, seria filho do Catra, entendeu? Isso até é um ponto que eu acho que a gente tem que levar em conta, porque esse é um filme que ele hoje em dia é muito palquisto. Eu acho que entre os fãs antigos de Star Wars, assim, eu acho que é a unanimidade que eles não gostam muito dessa nova trilogia, sabe? Pelo menos é o que eu percebo, porque posso estar enganado, até porque não existe uma pesquisa, né, assim, acadêmica pra gente saber isso. Como eu tava falando, eu revi, né, esses filmes com o meu irmão. E, Sim. Cara, ele gostou de todos os filmes. Ele acha o The Last Jedi um dos melhores filmes da franquia, né, de todos que ele viu. Ele acha que depois do Império Contra-Ataque, o The Last Jedi é o melhor, sabe, pra ele. E ele gosta bastante do Ascensão Skywalker. Então, talvez por ter sido o filme Star Wars que ele começou a ver, ele cria um certo sentimento que nós temos hoje com a trilogia dos prequels, né? Sim. Porque eu acho que, assim, e aí o tempo ele é realmente o melhor aliado pra gente ponderar as coisas. Porque, cara, eu lembro que muito fã falava, nossa, porque Star Wars foi estragado pelos prequels. E meio que... antes mesmo de surgir essa trilogia nova, isso já não era um discurso assim que colava, porque, enfim, né, cara? Porque a geração que cresceu assistindo os prequels, a gente incluso, cresceu. É, exato. A gente cresceu muito vendo... o primeiro filme que eu vi foi o episódio 1, né? E o contato que eu tive com Star Wars foi na época que tinha o desenho lá, né? O Clone Wars. Sim, então. Eu me reinteressei por Star Wars, cara. Foi no período de 2007, que foi quando a série completou 30 anos. Uhum. E nesse período, assim, tinha muito produto dos prequels. E eu consumia tudo, sabe? Pra mim, sacou? Porque eu não tinha também capacidade. Eu tinha 9 anos. Eu não tinha capacidade pra julgar uma obra boa ou ruim. Eu tava querendo só consumir coisas legais. É, eu também. Eu comecei a gostar de Star Wars por causa disso. Não. E, óbvio, né? Por causa do desenho, o Cartoon Network exibia toda hora os filmes de Star Wars e eu vi tudo lá, sabe? Então, de certo modo, eu defendo. Assim, eu gosto da maioria, tá? Não gosto do episódio 9, mas a existência do episódio 7, principalmente do episódio 8, pra mim, eles valia a pena a existência dessa trilogia. O fim foi uma bosta, né? Mas aí o J.J. Abrams, ele é especialista em cagar o fim de tudo que ele faz. Fãs de Lost que me digam. Eu já vi algumas pessoas reclamando do final do Aliens também, mas eu nunca vi Aliens, então não posso dizer. Mas o ponto, a gente tem que se desvender, porque no final das contas, sei lá, os filmes estão aí, né, cara, e ele existe. É, e a longo prazo também, isso talvez não importe muito, porque se era pra ser esse filme era pra ser a conclusão dos Skywalkers, então, em teoria, claro que tudo pode mudar, mas em teoria, a gente vai ver novos personagens. E o impacto dessa série, desse final, vai ser muito mínimo, eu acho. Sim, sim. Mas, e eu adoro os personagens novos, sabe? O Finn, o Paul Dameron, a Rey, independente do que aconteceu com eles, né? Você acha que num futuro não tão distante, né? Não tão distante eu não colocaria, mas num futuro, assim, em algum momento a gente vai ter os novos filmes da saga principal? Eu acho que sim. Porque a Disney não pagou 4 bilhões pra fazer 3 filmes, no caso 5 filmes, e vender boneco, sabe, conseguir uma licença. Eu acho que eles vão explorar isso, porque essa propriedade intelectual vale muito, principalmente pra multimídia. Se não for a que mais vale, sacou? Agora a questão é, nós queremos? Não, a gente quer, eu quero. Eu não quero que fique só nisso, a gente sempre quer mais. Por pior que seja, pelo menos existe, sabe? Sim, sim, sim. Não, com certeza. É aquilo que eu falei. Eu defendo a existência desse filme. Eu espero que numa próxima trilogia a Disney contrate um diretor e deixe ele até o final, né? Ou pelo menos siga como plano inicial. Ah, mas é pouco provável, porque, de novo, é o maior conglomerado de entretenimento do mundo. Ah, muito... Eu acho que a conclusão é o seguinte, entendeu? Que a gente chega. Matem um rato. É isso, gente. Não, ou então, um rato, vem essa propriedade pra Warner, talvez. Bem que a Warner não tá muito bem, não. Alguém dentro da Lucasfilm consiga independência dentro dela. Exato, exato. Eu sou a favor de fazerem uma revolução, entendeu? Que nem fizeram, que nem a exemplo da Aliança Rebelde, tomar os meios de produção e fazer Star Wars de uma maneira decente. De novo. Até o final. Vai ter a foice e o martelo de luz. É a força e o martelo, né? Exato. E é isso, cara. Acho que a gente pode se despedir, né? Pode se despedir. Foi divertido gravar esse programa. Se um dia eu voltar a falar de Star Wars, te chamarei sem dúvida nenhuma. Ah, se um dia eu voltar a falar de Star Wars, eu espero que seja sem o DJ Abrams. Um abraço, gente. Tudo de bom. Até mais. Até mais.